Music. Energia 97. Hora do banho, e você fez aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito do carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estágio 97. Me liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de 97, já tá no ar. Tá no ar, estádio 97, oferecimento de Amanco. Quer uma seleção campeã na sua obra? Com Amanco tá fácil. Amanco, Amanco. Oferecimento também de Chevrolet, lugar de pneu é na rede Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove. E McDonald's, os sanduíches campeões voltaram pro McDonald's. Todo dia um sanduíche campeão diferente. Prepara. Senhores, vamos lá, 1, 2, 3, 4. Ô de Maria, ô Mascherano, ô Messi, tchau, Messi, tchau, Messi, tchau, tchau, tchau. Mais uma Copa, decepção, outra eliminação. Ô de Maria, ô Mascherano, ô Messi, tchau, Messi, tchau, Messi, tchau, tchau, tchau. Mais uma Copa, decepção, outra eliminação. Eu tô tão triste, você que não beleza, sabe que de beleza. De que adianta? De que adianta, Sombra? Né, de Argentina que ter de bala se não tem o de revólver. Não adianta! Ah, salvou a hora! Salvou a hora! Salvou a hora! Não, não. Salvou, salvou, salvou, salvou a hora. Você gostou? Salvou, você gostou? Sensacional! Salvou a hora! Mas é que ele já tinha falado no grupo, nosso eu convidado já não fui surpreendido. Nosso convidado hoje curtiu. Curtiu, curtiu. Cara, bem olha, atenção, você que gosta do futebol, você também, principalmente o torcedor do Corinthians, não é verdade? Cadê o Mano? Tá aí? É, o Mano deve estar na linha. Aqui. Tá aí. Gostou da musiquinha, Mano? E aí, rapaziada? Olha aí, todo mundo assistindo. Show de bola, hein? É, todo mundo assistindo aí através do nosso site 97fm.com.br, também através do novo aplicativo, o aplicativo do Fundo Branco que você baixa nas lojas. E também através do facebook.com/energia97fm. Hoje tem grande convidado. Hoje, Marcelinho Carioca, aqui no estádio 97. Seja bem-vindo. Pé de anjo. Aê. É. Opa, não tá? Peraí. Vamos ver agora. Agora sim, Marcelinho. Pode falar. Sintonizado, beleza? Aê. Boa tarde a todos. É. Alegria estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho. Um abraço, Sombra. À minha direita está aqui o RG. Ó. Isso. Depois dessa piada maravilhosa que você fez, mostrando o RG. Foi mais ou menos igual aquele gol que você fez contra o meu time, entendeu? Placa. Pensei que você ia falar igual que perdeu contra o Palmeiras. Já lembrando, né? Já lembrando pra... Marcão na minha esquerda. Aí você tá mandando pro Domênico. O Moto Vieira. Valeu, Santos, cara. E todos ouvindo, toda a galera ligadinha aqui. Está de 97, que é sucesso total. Boa, Marcelinho. Ó, mano, programa mais que especial também pros corintianos, né? Inclusive você. Ah, com certeza, Sombra. Inclusive, um abraço aí pro Marcelinho Carioca. Ele tá na Rússia, eu repito. Ele tá na Rússia, Moscou. Tô aqui na Copa do Mundo aí, cobrindo aí a seleção brasileira e tudo mais que tem acontecido por aqui. É, o Marcelinho Carioca, que é o maior atleta brasileiro vivo, né? Tá à frente de Zico, tá à frente aí de Rivelino. O Pelé Zico. Também, ó, mano. É do Pelé. Tá à frente ei, de todos ei. Eles. Ai, meu Deus. É, o Pelé é um produto de marketing também. Sim, o Pelé é aquele cara aí que todo mundo gosta e tudo mais. É verdade, mano. Ele fez sucesso numa época que qualquer um que tivesse um condicionamento físico. Ô, Xarope, qual é a bebida do dia aí? Você vai continuar falando essas besteiras? É vodka. Ô, RG, aqui os caras estão dando graça. Os caras estão dando vodka de graça no almoço. Eu tô aqui, vendo, velho. Qualquer lugar que você anda aí tem vodka de graça. Bebedouro é de vodka aí, pô. Oh, mano, tá malandro, louco. Malandro, a galera tá andando torta aqui, cara. Você ah, também, mas é isso aí, boa noite pro Marcelinho e boa noite pra todos vocês aí também. Boa noite, Manão. Ó, oh, mas agora eu ouvi vocês cantando a musiquinha da Argentina aí, velho. Não vamos zoar porque ainda não acabou. Matematicamente ainda não, mas psicologicamente já foi, mas, mano. Um abraço. Quer saber, ó, tomara que amanhã não empate o jogo aí entre a Nigéria e a Islândia, hein? Alguém porque se empatar esse jogo, a Argentina só depende dela, hein? Mas aí, mano, se eles escaparem, a gente pede desculpa e toca o barco. Segue o jogo. Não pode deixar esses caras passar não, gente. Pra que pro Argentina se escutou. Estamos até aproveitando a presença do Marcelinho e perguntando. Fechou o caixão da Argentina, Marcelo? Ah, azedou o pé do frango, meu. Totalmente descoordenado, sem esquema tático. Di Maria no banco, de bala no banco. Né? E assim, não sabem perder. A gente já sabia que o argentino, ele joga pesado, mas uma covardia que fez dentro do campo. Depois o atleta da Croácia lá, né, cheio de dores e não jogar a bola para fora, né, não tiveram aquele fair play. E exigir o fair play do argentino é muito difícil, mas só bola alçada e a Croácia dando show de bola, o toque de bola refinado, a bola para um lado, a bola para o outro, eu acho difícil a Argentina passar. É, a coisa ficou feia, hein, porque tem a questão... Feia. Mesmo porque se empatar em pontos... Entra a questão do saldo, gente. É, tomou três. Tem a questão, você tomou três. E Copa do Mundo, você tirar três gols de saldo é um negócio. O grande difícil, lance hein? Que tem a favor da Argentina é que a Nigéria é muito ruim, viu, Sombra? É fraca, ou essa Nigéria é ruim. Por isso que tem que torcer pra Islândia ruim. Amanhã. Então, o ideal é que a Islândia ganhe. Não adianta nada a gente ganhar. É, o ideal seria isso, né? Porque a Nigéria é fraca, hein, velho? A Islândia empatar com a Croácia. Pelo que a gente viu o primeiro jogo aí, meu Deus do céu. Não, ó, se a Islândia ganhar amanhã, Domênico. Aí é só empatar com a Croácia. Se a Islândia ganhar, ela chega a 4 pontos. Aí a Argentina poderia chegar a 4 também, mas aí a Croácia teria que golear a Islândia e tirar a diferença do saldo de gols aí para que a Argentina possa passar. Aí a Croácia teria que vencer bem a Islândia e a Argentina vencer bem o seu último jogo aí também. Golear a Islândia acho bem difícil. Joga tudo mundo atrás, acho. Cara. Ah, eles vão ficar tudo atrás lá. Não, e a Islândia, e é só empatar que os dois classificam. Não, e a Islândia não tem uns recordes aí há tanto tempo que não perde, blá blá blá, que não toma... É, tem umas coisas aí, Islândia, né? A zaga, o sistema defensivo da Islândia é a única coisa que eles têm, então eles são muito bons. E outro, um detalhe muito importante, né, chefe? A gente analisando os dois jogos da Argentina, eu já não sei se ganha da Nigéria também, cara. É, não dá pra saber. Se a Nigéria ganhar amanhã... Também vai ser o jogo que quem ganhar se classifica, imagina. Só pra você ter uma ideia como o São Paulo tá perdido, Domênico. Mas a Argentina tem mais time que a Nigéria. Ah, sim. Mas precisa mostrar isso aí na prática, né, Domênico? Mas é que o Marcelinho falou, tá uma bagunça, gente. Ó, ele mudou de um jogo pra outro, ele tirou o 4-2-3-1, o 4-2-3-1, jogou no 3-4-3 hoje. E os três zagueiros que ele colocou é o Mercado pelo lado direito, só o Otamendi de zagueiro. É o zagueiro da opção, né? E o Otamendi é horroroso, além de ser maldoso, deveria ter sido expulso aquela hora que ele totalmente. Agora, o São Paulo, viu, o RG? Eu queria fazer só uma ressalva aqui, rapidinho. Fala, Marcelinho. Eu cumprimentei a todos e esqueci do Domênico. Sei que ele é palmeirense, mas eu tinha que cumprimentar. Mas você zoou. Mas você zoou. Ah, zoou. Você zoou ele já. Na fichinha aqui. Mas você zoou. Você zoou o Palmeiras. Você é Domênico. Zoou porque é nóis. Você zoou. Porque o Marcelinho me deu a minha maior alegria. Não deixei a bola quicando. Você deixou de propósito, né, Marcelinho? Você levantou, Marcelinho. Mas viu, Marcão? Não tem erro. Não, eu sei. Eu tô brincando. Viu, Marcão? O esquema. Você falou que o esquema do. Me deu algumas tristezas também. Você falou que isso é verdade. Você falou que o esquema do São Paulo era quanto? 3? Não, ele mudou do 4-2-3-1. Esse jogo aqui ele jogou no 3-4-3. Mas eu acho que ele entrou com o esquema hoje, o esquema 11. O que é 11, Angê? Põe 11 lá. Põe, vai, vamos. Joga de qualquer jeito. Pega a camiseta e vai distribuir. O Domênico, o São Paulo ele tá tanto tempo sem ganhar, tanto tempo sem fazer nada, passando tanta vergonha, que vai mudar o nome dele, viu? Vai deixar de ser São Paulo pra ser São Paulino. Ah, sensacional. Nossa! Essa foi boa. Só podia vir do sul mesmo. Você gostou, é nóis. Se você decidir daqui a pouco, nossa, chefe, compra lá um pouco de graça pro Viena e entrega pra ele. Ai, ai, gostei. É ridículo, né? É, foi boa essa aí, cara. Foi boa. Mas a Croácia também mostrou um bom time, é isso? Ah, sim, jogou bem. Cara, ali, né? Só um bom. Que joga de bola esse Modric, hein, velho? Modric é bom pra cacete. Rakitic e Modric. Demais. Não, mas peraí, o Modric ele tá muito à frente do Rakitic. Muito, mas tá falando no meio de campo. Ah, nossa, isso foi muito bom, cara. O Modric são excelentes. Hoje é uma coisa espetacular. E o Rakitic bateu uma falta, o Marcelinho sabe como ninguém. Como é que é bater falta, né? Ele bateu uma falta que ia ser um golaço. Não, e de longe, né? Golaço. Mas o Rakitic falta ele ganhar um pouco mais de peso, né? Ele tá muito Rakitic. Nossa, pelo amor de Deus. Essa foi boa. E Modric bom é o sugo, né, velho? O Modric é o sugo. Ah, sensacional. Esses caras estão de sacanagem, mano. Não, mas o Modric joga demais. A Croácia com toque de bola refinado. Né, trabalhando a bola de um lado, do outro, sem pressa, e a Argentina totalmente desesperada, alçando a bola na área, não tem nenhuma jogada criativa. E assim, o Messi estava totalmente perdido. Eu acho que é o seguinte, ó, o início da Copa, o Cristiano Ronaldo fez os 3 gols, ele pegou a bombinha assim em cada mão e falou assim, toma aí Neymar, toma o Messi. E é desesperador. Por que eu falo isso? Lógico, guardado as devidas proporções, fazendo uma analogia. Quando começa o Campeonato Brasileiro, né? Fica aquela disputa pela bola de prata, bola de ouro. Então você vê o cara despontando camisa 10 do Santos, vamos dar um exemplo do Giovani, ou do Palmeiras, do Djalminha, e daqui a pouco a gente no Corinthians. Se você não está conseguindo fazer gol, vai dando desespero. E você começa a escutar uma opção de coisa. Tanto que o Neymar já foi e cortou o cabelo. É. Que hoje a plataforma multimídia te remete pro mundo. E aí os dois estão vendo o cara acelerando a 1000 por hora e eles não estão conseguindo desenvolver. Tem toda uma habilidade, são totalmente diferenciados. Mas o emocional, você pode ter certeza que já abalou desde o início. Né? Ô, Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Na sua carreira, em algum momento, você ficou tentado a fazer alguma coisa de diferente, pintar o cabelo diferente, usar uma chuteira inusual na época, fazer algo, chamar a atenção de alguma maneira, como o Neymar e alguns outros jogadores do futebol fazem? Cara, eu acho que quando você se espelha em Arthur Antunes Coimbra, no Zico, aí você viu o Éder jogando, um Pelé, lógico, antigamente era fita, hoje é DVD. Uhum. Quanto mais simples, mais objetivo. E aí o cara coloca uma chuteira que lá do outro, lá em Dubai, você vai conseguir enxergar a cor da chuteira. Aí o cabelo diferenciado, é o brinco, é o gel. E aí, por mais que as pessoas falem do Cristiano Ronaldo, mas o cara é um cara que faz... É um cara que é totalmente objetivo, não é um cara que chega e puxa... as coisas pra ele pra aparecer. Se garante, né? Campo. Eu nunca me preocupei com a cor da chuteira. Cabelo não dava pra mudar. Não tinha como fazer nada. Mas acho que o mais objetivo... Eu queria, assim, o meu gol na quinta-feira no Globo Esporte, no domingo no Fantástico. É por isso que eu chegava 2 horas antes. Saía 1h30, 2 horas depois do treinamento. Então acho que quanto mais você está focado e determinado, e o mais simples se torna bem mais objetivo, mais bonito. É, porque... Você pode ter o talento que for, mas quanto mais você chamar a atenção para outros detalhes que não sejam apenas o futebol, maior é o peso que você chama para você mesmo, né, cara? E um detalhe, fazer o talento individual, ele ser aflorado dentro do coletivo, porque aí vai aparecer naturalmente. O Neymar, você viu, o Neymar tem 3 caras na frente dele, ele quer driblar os 3 para poder mostrar para o público que ele sabe driblar, todo mundo sabe do potencial dele. Sabe? Então, se ele conseguir ter alguém na cabeça dele ali, vamos dizer, o Tite que é um gestor de pessoas, mas na própria convocação dos 23 ali, ele já errou em levar 2, que não tinha condição de envergar a camisa da seleção brasileira. Quem? Que é o Fred e o Tyson. Mas aí você vê... Acorda, hein? Aí você vê, eu sou de dar nome, aí você vê Eduardo Duran, Wagner Ribeiro, Juan Figuer, Gilmar Veloz... Todos esses, Machado, todos esses que são empresários desses atletas. Aí deixa o Arthur e o Luan do Grêmio no banco. No banco não, nem ser convocado. Levou, né? No banco. E não levou. E aí, isso começa a deixar a gente não tristes, mas chateado, porque é a hora dele chamar o Neymar no grupo, na frente de todo mundo, ter peito, pra poder chegar e falar assim, olha, você tá sendo individualista e tirar, tiver que tirar no intervalo, ele tirar o jogador no intervalo. Porque aí o Williams fica tímido de jogar, o Felipe Coutinho não consegue desenvolver, sabe? O Gabriel Jesus cagando de medo na frente com a bola no pé dele queimando. Chegar sexta-feira, pode até arrebentar contra a Costa Rica, porque é um time fraco. É um time fraco. Mas aí o gestor de pessoa, que é o Tite, nesse momento ele teria que chegar e chamar na frente. Porque o grupo tem um time que joga pelo treinador, tem o time que joga por jogar, e tem aquele time que puxa o freio de mão e fala assim, ó, vamos deixar essa porra aí que ele vai cair no segundo ou no terceiro jogo. Na terceira rodada, né? E aí ele não consegue fazer isso, porque, pô, tem os patrocinadores, o Neymar é craque, só que a cabeça dele, e sempre tá arrumando desculpa que o pé tá isso ou tá aquilo outro. Tem dias parado, lógico que vai sentir bastante. Mas tem que ter peito pra chegar aí, 15 minutos do segundo tempo, tá mal? Tira, substitui. Aí o Williams, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus vai lá, pô, tirou o craque do time. Se tirou. Opa, a coisa vai mudar. Qualquer um, né? Exatamente. Vamos jogar bola, que exatamente. Eu sou o próximo, né? Exatamente. E outro, esse negócio de... Vocês têm razão, 100 dias sem jogar direito e tal. Voltou aí, né, nos amistosos e tal. Olha, cara, quando o cara é bom, é bom. O Ronaldo Fenômeno teve contusão séria no joelho um pouco antes da Copa do Mundo, 2002. Rompeu o tendão patelar. Rompeu de novo, a gente viu. Voltou e foi pra Copa e ganhou, cara. Tem conversa, quando o cara quer, ele ganha. Né, Marcelinho? Mas tem alguns jogadores, que é como o Cristiano Ronaldo e o Ronaldo Fenômeno, esses caras, eles têm um negócio que achava, sei lá, eles têm uma aura diferente, eles têm um poder de decisão diferenciado, cara. Você vê o Cristiano Ronaldo, às vezes ele tá no jogo, ele não tá aparecendo no jogo. Ele vai lá e faz o gol numa jogada, da vitória. Né? O cara aparece no meio da área, do nada, arrebenta. Mas vocês não acham que o Neymar também tem essa aura? Eu particularmente, eu acho, cara. Eu não consigo tirar o Neymar desse patamar por causa de um jogo. Não, não é isso, bem. Veja bem, gente. Veja bem. Ele tem toda essa aura, ele faz isso tudo. Só que o seguinte, futebol é momento. É na hora. O momento dele, ele tá 100 dias parado. Você viu toda a situação que aconteceu no Paris Saint-Germain. E agora ele não vem desenvolvendo bem. Ele não tá rendendo. Tem que chamar ele e falar assim, amiguinho, ó, o negócio é o seguinte. Ou você vai tocar a bola de primeira, ou você vai se movimentar. Senão, você vai sair. É isso que eu estou falando. Sim. O Neymar é um cara é cracaço. É totalmente diferenciado. Agora, tem que ver que ele lesionou, ele operou 100 dias parado, até recuperar, e a Copa é tiro curto. Sim. Tem o lance, de repente, de uma insegurança, dele pensar em voltar a se lesionar de novo, Marcelo? Você já passou por uma situação parecida, onde você ficou algum tempo parado e depois, quando você volta, você fica meio inseguro em função de sofrer uma nova lesão ou não? Não, totalmente. Eu fiz uma cirurgia de pubis em 96, era para ficar 2 meses ausente, eu fiquei 30 dias. Você volta, você perde as valências físicas. Você não tá totalmente confiante, você fica com medo de novo de machucar, sabe, de arrebentar. Né? E ele tá com certeza com esse receio no pé, imagina. E nadinha, imagina pegar um argentino, o cara sabe que ele tá com... Ele vai pisar no pé dele, claro. É o óbvio. Mas vocês, olha, quando eu falei do Neymar, do Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno como jogadores decisivos, isso é fato, são jogadores decisivos. Mesmo porque um já encerrou a carreira e o outro tá prestes a encerrar em breve. Cristiano Ronaldo não é mais um menino. Cristiano Ronaldo já está entrando na categoria... É a última Copa dele. Ele está entrando na categoria veteranos, né? Sim. Ele tá, quantos anos ele tem? 32? 33. Ele vai fazer. Então, Malemar... 33. Próxima Copa já vai ser um negócio muito complexo para ele. O que eu quero dizer é o seguinte. Esses jogadores, já pode-se dizer, Cristiano Ronaldo foi um jogador decisivo na carreira. Sim. O Neymar é craque. Ele é craque, gente. Mas entre ser craque e ser um jogador decisivo dentro da história do futebol... Tem uma distância. Uhum. Não. Bom, mas, Sombra. Mas o Neymar fez gol em quase todas as finais que ele participou. Sim, mas... Sim. Ok, mas essas finais que ele participou, onde já teve Messi do lado, Suárez... No Santos ele fez gol na final. Ronaldo tem assim, o Neymar... E medalha de ouro também olímpica, né, chefe? Na seleção ele fez gol na Copa das Confederações na final. 33. Ganhou a medalha olímpica também. Você já bota o Neymar, então, no mesmo patamar do Cristiano Ronaldo e do Ronaldo Fenômeno? Não, não é isso. Eu acho que o Cristiano Ronaldo conquistou muito mais, mas eu acho que eles... completados. São do mesmo patamar de jogador. Eu acredito que sim. Mas vocês estão falando a respeito do Neymar aí, ó... Não sei se vocês chegaram a ouvir a entrevista do Tite hoje. Ah, aqui foi hoje, eu não sei, aí deve ter sido na parte da noite ainda. Com relação ainda até a postura do Neymar no primeiro jogo. Ele falou que já conversou individualmente com o Neymar e que ele acha legal o Neymar, quando ele quiser fazer algum tipo de jogada, partir dentro de uma individualidade que ele tem, a qualidade técnica que ele tem, naquele último terço do campo, ou seja, lá no ataque. Isso. No meio campo e na defesa, não é para ele ficar prendendo a bola como ele prendeu no primeiro jogo. Isso. Falta desnecessária, sabe? Onde ele dava as costas para o adversário, esperava tomar pancada. Ele falou que ele não quer o Neymar ali. Ele falou, o Neymar é muito mais útil atuando, jogando lá na frente, na intermediária do adversário, e ali sim ele pode arriscar, ali sim ele pode partir para o talento individual, ali sim ele vai ter aí autonomia para fazer o que ele bem entender. Exatamente. Agora, jogando recuado ali na intermediária do Brasil ou na defesa do Brasil, ele não está mais autorizado a fazer o que ele fez no primeiro jogo. E nisso, eu acho que o Tite acertou. Com certeza. Deve ter havido uma conversa do Tite com o Neymar, justamente para mostrar para ele, falar, Neymar, o negócio é o seguinte, ninguém aqui contesta a sua qualidade, todo mundo sabe que você sabe jogar Exatamente. Bola. Mas o Neymar, ele precisa parar de ser aquele moleque mimado. O Neymar, ele foi picado pela síndrome do Peter Pan, inclusive essa é uma expressão que um ouvinte me mandou, e eu concordo plenamente. O Neymar, ele acha que ele é um eterno garoto. E não é, cara. O Neymar é um cara com 25, 26 anos. E hoje ele significa muito mais do que aquele menino franzino que começou no Santos. Hoje o Neymar é a grande referência do futebol brasileiro. Hoje a seleção brasileira depende única e exclusivamente do Neymar. Porque o restante da seleção brasileira, se a gente parar pra pensar, William, Coutinho, Gabriel Jesus, Marcelo, Casemiro, Paulinho, são excelentes jogadores. Mas nenhum no mesmo quilate do Neymar. O Neymar é o diferente dentro do grupo. Então ele não pode se portar como um garoto, como aquele cara imaturo que ele sempre foi. O Neymar aí precisa começar a chamar uma responsabilidade e assumir uma postura de homem, cara. Ele não pode mais fazer esse tipo de jogadinha. Qualquer caidinha que ele dá, ele rola pro lado. Parece que amputaram o pé dele. Se ele toma uma paulistinha, ele já não levanta. Ele começa a mostrar pro árbitro que ele quer cartão pro adversário. Uma coisa é você irritar o jogador assim numa final de Libertadores, que faz parte do pacote. O europeu não admite isso, cara. Inclusive fica feio pra ele. Ele, quando começou a simular faltas na Olimpíada, vocês lembram muito bem lá em Londres. Desde o primeiro jogo até o último, quando ele pegava na bola, ele começou a ser vaiado. Então ele parece que persiste com esse tipo de comportamento ridículo. E aqui ninguém gosta de pegar no pé do Neymar do nada. O Neymar, ele oferece provas contra ele. Ele dá motivos para que a galera não goste dele. Por causa de motivos como esse. Simular faltas, chamar faltinha besta no campo de defesa, onde não vai acrescentar nada. Bola ele sabe jogar. Eu espero agora, RG, que no jogo de sexta-feira, no caso amanhã, que ele faça aí uma partida exuberante, que é futebol, para isso ele tem. Ó, vamos trazer as informações, então, de hoje, da Seleção Brasileira, porque, inclusive, vai ter alteração, né? Isso, problema de última hora. É nóis, velho, é nóis, Bento. Ah, agora morreu, hein? Amanhã o Fagner será o titular, lateral direita. Danilo sentiu uma contusão, então o Fagner tá. Você acha que foi isso mesmo? Ah, diarreia, irmão. A contusão, mano, no quadril. A contusão, mas é verdade, Motinha. O sinônimo dessa contusão do Danilo chama-se diarreia. O Mano fez uma colocação. Ele tá lá na Rússia e tudo. E com certeza o Silvinho deve ter chegado pro Tite. O Ricardo Rosa deve ter chegado pro Tite e falou assim: chefe, azedou. Se você não tomar uma postura na frente do grupo. E não chamou o Neymar. No quarto, não. Deve ter chamado na frente de todo mundo. E assim, e um treinador de pulso, de peito, fala isso de uma forma inteligente. O Neymar, ele é cracaço. O Neymar é craque. Ele decide tudo. O momento não está tão favorável para ele, né? Porque até recuperar os 100 dias. Mas com certeza, o Douglas Costa joga na Juventus, amigo. O atacante, o Firmino, ele vem bem, foi tão questionado, mas ele vem numa sequência muito boa. O Willian tem toda uma habilidade que fica tímido. Então ele viu perdendo o grupo. Então ele teve que chegar e reunir todo mundo, e com certeza não deve ter falado no quarto. Uhum. Falou de uma forma inteligente, reunindo ali todo mundo, depois da janta, depois do café, falou, Neymar, é isso, isso, isso. Tipo assim, você está estragando o time. Você não está pegando a sua habilidade e não está sendo inteligente, não está jogando pro lado coletivo. E aí o cara abaixa a bola um pouquinho. Ninguém duvida de tudo que ele fez no Santos, na Olimpíada, no Barcelona, sabe? No Real Madrid, no Paris Saint-Germain. No Paris Saint-Germain, as complicações todinhas. Se você for ver as matérias todinhas na França, todos os tabloides, tudo, vê do jeito que tá. Como é que estão os jogadores. E isso tudo. Então isso é muito ruim para ele. O que nós estamos falando é pro próprio crescimento dele. Se ele fosse de personalidade mesmo do caceta, ele não cortaria o cabelo. Então, beleza, deixa eu falar de mim, eu vou ficar do cabelo do jeito que tá. Cagou ali, ó, travou, porque tá todo mundo falando. Uhum. Entendeu? Tá todo mundo falando. E é a mãe que fala, é o pai que fala, o tio. Entendeu? E cadê o staff dele pra chegar pra ele e falar, Neymar, nós vimos o jogo. Entendeu? Como você, quando você tem um pai, hein, Marcão, que chega e fala assim, ó, você cagou lá contra o Palmeiras, a bola tava pegando fogo no seu pé, meu filho. Pra chegar pra ele e falar pra ele. O cara não tem culhão, Marcelinho? É, não é nem questão de culhão, mas assim, o pai, a pessoa que quer o bem, vai chamar na xinche e vai falar. Fala assim, pô, pelo amor de Deus, tira esse negócio do seu cabelo. Tá ridículo. Motivo de piada pro mundo inteiro. A namorada, olha, a namorada você... falou. A namorada... Eu não quero nem comer. Ô, Marcelinho, você é um cara incisivo, hein, Marcelo? Você é um cara... O Marcelinho polêmico. é um cara incisivo. Não, mas... Não, não é incisivo. Eu vou te falar sempre uma coisa, foi, mano. Né? E uma coisa. Eu acho que você tem que ter personalidade pra poder falar. Eu te falo. Guardado as devidas proporções, não quero fazer nenhum tipo de comparação, mas guardado as devidas proporções, e eu estaria na Copa de 94, 98 e 2002 no grupo, estaria. Estaria tranquilamente. Tudo bem, mas aí não quero entrar no mérito. Vou falar de um detalhe. Eu cheguei para jogar no Vasco, estava Petkovic no Vasco. Aí a imprensa já chegou e falou assim, pô, quem vai bater a falta? O Marcelinho ou Petkovic? Quem vai ser o capitão? Quem vai bater o pênalti? Assim, eu sempre fui um cara de personalidade. Mas você vê que a minha maior adversidade não foi com o jogador. Foi com o treinador. Com os jogadores. Não adianta você ficar quieto, porque a resposta não é com a língua, com a boca. É com os pés. E quarta-feira você era decisivo. Domingo você era decisivo. Não tinha jeito, o cara tinha que chegar e pegar a bola. Uma vez a discussão com o próprio Fred, né? Fala assim, não pode chutar daí porque está muito longe, pé pequeno, não tem força, bola não chega. Ele só falava isso, que não era pra eu chutar de longe. E aí um gol contra você o Sport... Tá falando Sport, do Rincon? Do Rincon, é, porque não dava pra pegar na mão porque é muito grande, mano. E aí, a falta contra o Sport, eu faço um gol de três dedos, e aí eu chego pra ele e falei, e aí, você não tem DVD em casa? Você não tem televisão em casa? E aí não podia falar nada, porque mostrava dentro de campo. Mas eu tinha que ser o quê? Dar dois passinhos pra trás e ser mais comedido. Então, só pra finalizar do Petkovic. Eu cheguei, chamei o Fred, chamei o Antônio Lopes, falei assim, olha, Antônio, eu não tenho perfil pra estar com a braçadeira de capitão. Não quero ser capitão. Líder é assim naturalmente. Eu não quero essa braçadeira. Então, Pet, você vai ser o capitão. Outro detalhe. Pet, você bate os pênaltis. Falta, do lado esquerdo, pé canhoto, eu bato. Do lado direito, bate você. Mas a primeira opção é sua. Tô te falando de coração. Primeira opção é sua. Ele, ah, mas por quê? Você tá querendo fazer média. Você fez o gol do título em Ribeirão Preto, eu vi. Eu falei, mas você fez o gol do título tricampeão. E você está aqui primeiro, eu tô chegando agora. Sabe o que aconteceu? Primeiro turno inteiro não teve uma falta. Teve quatro pênaltis. Não, é verdade. Aí teve uma falta de longa distância. Eu falei, Pet, não inventa, porque você não sabe chutar de três dedos, você não tem a batida. Então ali você não vai nem chegar. Toma combinado? Perfeito. Quem ficava no quarto com ele? Você. Era eu. Aí, eu falo assim, você só vai tomar banho pra poder ficar no quarto, porque não gostava de tomar banho. Aí, não, houve entrosamento. O time foi campeão carioca, claro. Eleito o melhor jogador do campeonato carioca. Por quê? Você aprende a ceder. Claro. Sim. Aí eu joguei, se vocês lembrarem, pegarem na plataforma aí multimídia, qual o número da camisa que eu joguei no Vasco? 8. Por quê? A 7 era do Valdir. Bigode. O bigode tinha uma história. Eu falei, me dá 8. Me dá 8. Não tem problema, né? Porra. Arrebentou no Vasco. Fui até pra seleção e tudo. Você jogar pro lado coletivo. Porque individual aflora. Entendeu? Legal. Pô, Marcelinho Carioca é o nosso convidado hoje no estádio 97. Ô, seu Bento, alguma coisa importante ou você já vai saltar? Ah, Sombra, eu acho que não tem muito... Tem nada importante, né? Cara relevante, não, valeu, dos tchau. Clubes. É isso aí. Obrigado. Valeu, tchau. Muito obrigado. Amanhã, seu Bento. Amanhã eu volto aqui. Tchau. Amanhã você volta. Tchau, seu Bento. Lembrando que amanhã tem camarote móvel do estádio 97. Camarote móvel do estádio 97, logo às 9 da manhã, no Parque do Ibirapuera, lá no Portão 10. Estaremos por lá assistindo o jogo com os ouvintes do estádio 97. É isso aí. E aí, será que vamos conseguir mais uma estrela? Uma coisa é certa, quando a torcida joga junto, ninguém segura o Brasil. Por isso, é sempre bom manter a tradição. Se tem torcida, tem pipoca e hoque. Na torcida é todo mundo junto e cada um do seu jeito. Fica Rouco faz parte. O maior evento do futebol está rolando. E não poderia ser diferente, afinal, futebol faz parte das nossas raízes. E não importa como você torce, pode inventar grito de guerra, gritar, chorar, pode tudo. Só não pode faltar pipoca e hoque pra galera. Torcedor bom é igual a jogador bom. Tem que ter coração e muita raça. Viva o seu futebol com o Ioki, Inclusive, a IOC convida você para o camarote móvel do Estádio 97 amanhã. Você aí, olha, ligando aqui no Estádio 97, hoje ainda, 3284-7097, dizendo, eu quero ir no camarote móvel do Estádio 97, você vai assistir a partida de amanhã com a gente, lá no Parque do Ibirapuera, num maravilhoso camarote móvel, tá bom? Estaremos todos juntos vivendo as emoções de cada partida. E depois do apito final, você ainda vai fazer o programa com a gente. Acabou o jogo? Até o meio-dia, Estádio 97 extraordinário aqui na Energia 97. Camarote móvel do Estádio 97, IOC. Como você torce, não importa. Se tem torcida, tem pipoca, IOC. Viva o seu futebol. Apoio da arrisca.com.br. Arrisca.com.br é uma empresa de comunicação visual maravilhosa. O trabalho deles é gigante. Gigante é o programa, é o Estádio 97 que você assiste através do nosso site 97fm.com.br, também através do nosso novo aplicativo. Yeah. Oferecimento do Macro. No Macro todo mundo pode comprar. Sim, Macro, seu melhor parceiro. Oferecimento de Chevrolet. Lugar de pneu é na rede Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove. IOC, como você torce, não importa. Se tem torcida, tem pipoca, IOC. Viva o seu futebol. Dorflex, dor nas costas? Dorflex está com você. Dorflex é analgésico e relaxante muscular. É dipirona, orfenadrina e cafeína. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Dorflex. Tá legal demais, hein? O Marcelinho Carioca rasgando o verbo no Estádio 97. Olha, os caras estão pirando aí, ó, incisivo no Estádio 97, hein? Mas o Marcelinho, acho que ele tem toda a razão no que ele disse com relação ao Neymar e ao Cristiano Ronaldo. E eu só acrescentaria o seguinte na minha maneira de analisar o comparativo entre os dois. E para você também, Oliveira, que está chegando agora, prazer tê-lo aqui. Eu acho que a diferença... Prazer tê-lo aqui, eu sou daqui. Ah, esqueci. É que faz tanto tempo que eu não te vejo, que nossa, às vezes eu... Entendeu? Daltônico Fontoura para mendigo, mas, pra maldoso. Mas presta atenção, na minha opinião, Marcelinho, a diferença entre Neymar e Cristiano Ronaldo é simples. Cristiano Ronaldo, quando vai para o jogo, e qualquer jogo que ele vá, eu acho que ele leva para dentro do campo metas. Ele quer bater as metas dele, ele quer atingir isso, é o objetivo dele dentro do jogo. E eu acho que quando o Neymar vai para o jogo, o Neymar ele leva problemas pessoais para dentro do campo. E é por isso que ele quer responder dentro do campo, não jogando bola, né? Só jogando bola com o objetivo de alcançar metas. Ele quer responder às críticas que ele recebeu, a toda aquela crítica. O cabelo, ele quer responder jogando bola. A namorada, o relacionamento, o problema com a namorada, ele quer responder jogando bola. E aí eu acho que isso é que não funciona pro Neymar. Acho que quando ele tá legal, quando ele tá numa boa, lógico, ele voa, ele sabe jogar, né? Talvez até igual o Messi, o Cristiano Ronaldo. Só que a diferença é que ele leva para dentro de campo problemas pessoais, cara. E isso fica difícil para responder. E até um detalhe, cara. Ó, eu não tenho nada a ver com a vida do Neymar. Entendeu? Eu só sei que ele é um cracaço, ele é um menino de ouro, um menino prodígio e tudo. Eu acho que ele tá muito mal assessorado. Eu também. Tá? E assim, até um detalhe, aí nós vamos voltar à origem aqui. Eu não tenho nada contra, né? Mas assim, você viu a festa de aniversário do Cristiano Ronaldo? Era ali, botou na internet o bolinho dele com a família e tal, tal. Aí o Neymar pode chegar e fazer a festa que ele quiser, porque é de direito dele. Nós não temos nada a ver com isso. Lógico. Pô, mas Luciano Huck, Angélica, amigo dele desde a infância. Aí leva todo mundo. Aí promove uma porrada de cantor que tava morto na mídia. Aí promove todo mundo. Aí ele levanta todo mundo. Ele não tem nem noção do nome dele. Aí ele chega e o que ele posta vira ouro. Lógico. Aí ele posta aqui e ali, daqui a pouco o cara tá vendendo 500 mil cópias que não sei o quê. Então ele tem que ter noção de que ele é uma referência, principalmente para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. Ele é um popstar. Sim. E aí ele tem os amigos, tudo bem. Pô, LeBron James, aí vai lá, ele pode ir onde ele, o mundo conhece ele. Mas nada contra, ele pode ser amigo de quem ele quiser. Mas quando você vem na sua trajetória, você vem daqueles amigos seus de 15, de 20 anos, de 30 anos. Não as pessoas, e também o Luciano Huck e a Angélica, não são oportunistas, pelo amor de Deus, até mesmo. Tem a história vencedora e a condição financeira aí imensurável. Mas, cara, eu não sei nem também porque eu tô falando isso, mas são coisas que incomodam e muita gente não tem coragem de falar. Não, mas é verdade, nego não tem coragem de falar, mas... Não, mas o porra, Marcelinho... não é amigo de infância, irmão. Mas Marcelinho... Não, é o cara que tá lá fazendo a novela, morto com farofa, não apareceu em lugar nenhum. Apareceu, puf, tá na novela das oito. Aí o cara que tá lá jogando um negócio que eu não quero falar pra poder não falar quem é. Aí morto com farofa, apareceu, tum, tá estampado. Irmão... É difícil. Mas na moral, RG, vocês estão comparando o Cristiano Ronaldo com 34 anos e o Neymar hoje é um atleta que tem 26. Eu acho que quando o Neymar tiver também 34 anos, a gente pode cobrar a postura que o Cristiano Ronaldo tem hoje. O Neymar, cara, ele, além de ser jogador de futebol, é um popstar, cara. O cara faz comercial pra caramba. Ele é uma máquina de gerar dinheiro. Você entendeu? Isso aí, esse tipo de coisa... É mérito dele também. E outro, chefe Benedetti, esse tipo de coisa, você fazendo esse tipo de evento, você agrega muito mais pra continuar fazendo. Se o Neymar ficasse trancado dentro da casa dele lá, apenas com a namorada dele, você acha que causaria esse furor que ele causa andando por aí? Não. Esse tipo de coisa que o cara faz, ele ostenta e faz festa, isso e aquilo, você acaba atraindo outro tipo de... Eu tenho uma outra opinião. Qual que é a tua, doutor? Eu tenho uma outra opinião, cara. O jogador de futebol, ele tem aquela coisa, ele começo da carreira dele, de moleque e tal, que tá aparecendo pro futebol, e aí depois ele surge pro futebol, e aí alguns jogadores, poucos, né, que são esses caras mais... que são craques, vamos falar assim, né? Midiático. Que são aqueles caras que você fala assim, pô, esse cara joga e é acima da média. Aí o cara vem e desponta durante um tempo. Aí ele fica despontando durante um tempo e depois tem a curva decadência do cara, que o cara vai caindo. Jogadores como, por exemplo, Cristiano Ronaldo, eu lembro muito bem, porque eu acompanhei praticamente a carreira dele inteira. A gente acompanhou. Sim. Quem é da NEC? Sim. Já acompanhou. Você viu o Cristiano foi contestado pra cacete, velho. Antes de ganhar o melhor do mundo... Ele foi contestado pra boné, velho. O Messi só ganhava o Messi, só ganhava o Messi. Todo mundo, mas o Cristiano não ganha nunca. É uma porcaria, não sei o que. Não ganha nada com a seleção e bibibi, blá, blá, blá. Era a mesma coisa. Hoje, porque ele tá fazendo aí um campeonato de Copa do Mundo sensacional. Ele ganhou três Champions. Ele é o cara. Agora é o cara. Sim. Ganhou três Champions, tal. Com 30 anos de idade, ganhou. Primeiro jogo. Hoje, 33, tal. Tá com 4 gols na Copa em 2 jogos. Uhum. Sabe? Média de 2 por jogo. É o cara, é o cara. Eu acho, honestamente, falando, o Neymar não tem que provar mais nada pra ninguém. E ele sabe que ele não precisa provar nada pra ninguém. É um cara da mídia, é um cara que faz comercial. O Marcelo tem razão. Ele vende o que for. Sim. Se ele aparecer com um de nós aqui, nós vamos virar talvez até um popstar aí da noite pro dia. O seu Alê virou. É. Domênico Cebola. O Alê virou aí, o popstar da noite pro dia. Aí eu vou discordar de você. Quem ela alavancou o Neymar foi o Alê. Não. Sempre foi. Eu virei um semi-popstar quando entrei pro estádio 97. Mas o bicho pegou. Então, aí o que acontece, cara? O Neymar, o problema é que o Brasil jogou muito mal. E aí o Brasil jogou... Porque o Neymar, ele conseguiu uma coisa que ninguém conseguiu. Pelé, qualquer um que tava lá atrás, nenhum campeão conseguiu. Olímpico. A medalha de campeão olímpico de ouro. É isso aí. Então, assim, incontestável falar do moleque. Ele não, Domênico, não, Domênico, não, Domênico, rapidinho. Irmão, olha só, de boa, eu desculpa até te interromper. Eu só vou falar uma coisa. O Brasil, as pessoas não lembram do passado, irmão. As pessoas são midiáticas, as pessoas. É o momento. Exato. Você pode, eu te falo. Não, eu vou te falar até por mim. Eu tenho 9 anos quase de Corinthians. São 10 títulos, 206 gols marcados em 432 jogos. Incontestável a carreira. E no ano de centenário, eleito o maior jogador da história do clube. Você vai no Pacaembu, o portão tá fechado, você tá barrado. Você tá não brincando. Entra no jogo. Tá brincando. Então, o que eu tô te falando, as pessoas não lembram no Brasil o que você fez. O Neymar, eu concordo com você, tá corretíssimo. Não, peraí. Você está corretíssimo no que você está falando. O Neymar é cracaço, o Neymar é excepcional, brilhante. E aí, Marcão, ele foi bater o pênalti decisivo, que o nego ia ficar ali com... Na mão, deu o título que ninguém conseguiu. O menino é sensacional. Nós estamos falando de coisas do momento, da hora. Porque no momento, ele está assim, é um momento. Por quê? Se nós formos voltar lá atrás, ninguém lembra mais de nada. Até hoje, o nego lembra da Copa de 50... De 50 aqui, o Barbosa, ele foi execrado no Maracanã. O goleiro negro, preto, quando o nego vê um goleiro... Tô te falando. Marcelinho, os fracassos todo mundo lembra, né? Mas as conquistas é difícil, né? Mas, não, exatamente. Mas é verdade o que você falou. Você exatamente. E agora só pra até desculpa, Domênico. Não, eu acho que você tem razão em algumas coisas que você fala, com certeza. Poucas, né? Você falou bem poucas acho que coisas, tem. Ele tem razão. Não, ele tem. Com relação ao que ele fala de... Principalmente quando ele não tava falando, você falou agora... Não, ele falou agora há pouco, não sei se você chegou a agora, ele já falou pra caramba que agora pô, você recebeu a chegada. Olha o atirador de escola. A chegada. Já tomou uma já. Então, assim, como é que acontece, RG? Se o Brasil vencesse aí o último jogo, é isso, mesmo jogando mal, ninguém tava falando do cabelo do Neymar. É vai na minha. Ninguém tava falando do cabelo do Neymar. Essa porra aí é que o Brasil jogou mal e aí os negros querem arrumar alguma coisa. Isso. E vai arrumar em quem? No principal jogador. Não, cara, eles vão criticar, por exemplo... Mas ele jogou mal. Ele jogou mal. Você acha que os caras vão criticar, por exemplo, o goleiro? Ninguém falou nada que não saiu na bola, que é na pequena área. Falou pouco. Como não falou, eu falei toda hora. Mas não bota culpa. A culpa é do Neymar, que tem o cabelinho de macarrão. Né? Mas, Domênico, é natural que a coisa estoure no principal jogador, cara. Então, mas é o que eu tô falando. Mas é o que eu estou falando. É natural. O Cristiano Ronaldo, há um tempo atrás, quando não era o melhor do mundo, os caras criticavam. Pai, isso é um jogador comum. Você acha que não vai ter gente que vai falar que o Messi não é tudo isso agora? Não, mas tudo bem. Então eu preciso ver o cabelo do Messi. O Messi não pintou o cabelo, não, Ale. Mas os caras vão fazer um comparativo, Ale. Ale, os caras vão fazer um comparativo na Argentina. Na seleção, óbvio, o Maradona ganhou a Copa do Mundo sozinho, 86. O Messi não ganhou. Mas tudo bem, mas não fez nada no cabelo. O Ronaldo Fenômeno fez o cabelo do Cascão, era pra ser o pior jogador da Copa. Então, é que ganhou a Copa e ninguém lembra. Aí ganhou, acabou. Ninguém lembra. Acabou. É isso. É difícil, a própria seleção do México, ali. Os caras fizeram a pré-copa, vamos dizer assim, a concentração lá, com prostituta, então, com bebida. Os caras perdem, mas se toma a pau da Alemanha nesse primeiro jogo. Os caras iam falar. A torcida do México tá falando cambada de vagabundo, como falaram do Osório então, também nas eliminatórias. Mas só analisa o resultado. É resultado que importa. Não, gente, não é o momento. A gente tá fazendo uma confusão, nós estamos falando do momento. Qual é o momento do Neymar? É ruim. Ele jogou mal um jogo. O Neymar tava 3 meses inativo, jogou 2 amistosos, foi o melhor jogador do Brasil. Entrou no segundo tempo e fez gol na Croácia. Tirou o cara da camisa, fez 2 gols e foi o melhor jogador do Brasil. Nós estamos falando de Copa do Mundo, nós não estamos falando de amistoso. O momento da Copa do Mundo da seleção brasileira, o Neymar foi chamado pelo Tite num canto. Então, peraí. Mas ninguém foi bem na seleção. Eu sei. Mas o cara que tinha que ser o cara, não foi. Eu sugiro o seguinte. Portugal, todo mundo criticou a seleção de Portugal no primeiro jogo, que tinha sido mal, caramba. E qual foi o único cara que foi isento? Cristiano Ronaldo. Pois é. Que era mal não, empatou 3-3 com a Espanha. Com 3 gols de? De Cristiano. Não foi o único que escapou. Mas tem a ver com o cabelo do cara? Ah, mas não é isso. O que o Marcelinho tá falando, o que eu tô tentando falar, é que tudo que o Neymar fizer vai chamar atenção, inclusive o cabelo. Inclusive o cabeleireiro que teve que sair do Brasil pra ir fazer aquela merda então, no cabelo mas aí, dele. Tá, RG, mas, aí, tudo, mas nós entendeu? Estamos dando exemplos aqui. Sim. Quando o time joga, quando o time vai bem, o cabelo é o menor da sua. O Ronaldo fez o Cascão. Outra coisa ridícula, nojenta, medonha. Ganhou. Ninguém fala mais nada. Se a seleção brasileira tivesse ido mal e se o Neymar tivesse jogado bem, todo mundo estaria dizendo, só tem o Ronaldo Neymar, fez isso na final, no último jogo. Vocês estão falando do cabelo do Neymar aí, só pra finalizar o papo aí, Sombra. O cabelo, gente, é só um detalhe dentro de um contexto aí que a gente tá tentando abordar. Por exemplo, Domênico, você falou, mas se o cara isso e o cara aquilo. Domênico, se você fosse vendedor e você tivesse com o sapato desamarrado e desengraxado e fosse o melhor vendedor da loja, tá na cara que teu patrão ia passar por você, ia dar um tapinha nas tuas costas e ia falar, bacana, parabéns. Agora, se você é vendedor, tá com o sapato desamarrado e não engraxou o sapato e não vende nada, tá na cara que você vai ser cobrado, inclusive por detalhes pequenos, parecem que não vão influenciar em absolutamente nada, mas vai ser o mínimo pro cara tornar o máximo. E só pra fechar, pra finalizar, Domênico, eu acho que a maior parte da crítica cabe não só ao Neymar, mas quando eu vou falar de seleção brasileira, é a falta de foco. Vocês chegaram a ver a farra que tá a seleção brasileira aí, quando eles estavam concentrados ali em Sote? Eles estão concentrados num hotel que, de um lado, não sempre foi vírgula. Sempre foi vírgula. Não foi, Domênico. Então não foi. Posso terminar? Eu posso terminar? Então eu vou te falar porque eu falei com o Ricardo Rocha ontem. O Ricardo Rocha, então deixa eu te falar, Domênico. O Ricardo Rocha, ele tava na Copa de 94, foi cortado. Você sabe disso? Sim. Era pra ele ser o zagueiro, ele foi cortado, se machucou. Entrou o Márcio Santos. Entrou o Márcio Santos no lugar dele. A própria seleção brasileira, Domênico Gato, não permitia parentes dentro da mesma instalação que tava a seleção. Não era essa farra do boi, não. Os jogadores, eles tinham folgas. Quando eles quisessem. Quando eles quisessem ver os parentes, eles saíam nos dias de folga e encontrar namorada, encontrar amante, encontrar... Domênico. O próprio Juninho Paulista falou isso, mano, gente. Mas 2010, o Dunga cercou todo mundo, mas não deixou fazer nada e perdeu também. Gente, eu penso assim. Pode nem ver o WhatsApp e perdeu pro México. Deixa eu terminar, gente. Deixa eu terminar. O negócio é o seguinte, vamos lá. O Cristiano Ronaldo levou o cabeleireiro pra lá. Não dá pra falar, cara. Não, é que eu fico triste de não falar de bola. Mas o Cristiano Ronaldo tá com o cabeleireiro dele lá. Exatamente, ninguém fala nada. Bom, então vamos lá, vamos tentar terminar. Então eu vou tentar terminar. E eu gostaria de pelo menos conseguir terminar. Terminei, o Cristiano Ronaldo, Alexandre Oliveira. O Cristiano Ronaldo, ele realmente levou o cabeleireiro e dentro de campo ele só fez 4 gols em 2 jogos. Ótimo. Só isso que ele fez. Agora o Neymar que levou o cabeleireiro. Tá bom, Ale, então fala aí. Não, é que você tá falando, você tá caindo em contradição. Não, continua aí, Ale. Você quer continua que eu concorde aí. Com não, você, não. Eu concordo. O Cristiano Ronaldo levou o mesmo cabeleireiro que o Neymar levou. Gente, o negócio é o seguinte, calma. Nós não podemos levar tão a sério o negócio. Não podemos. Não estamos aqui num Palmeiras e Corinthians, não estamos aqui num Sansão. Não podemos, tá certo? É apenas um jogo de futebol, apenas seleção brasileira. O Neymar não é meu irmão, não é meu pai, não é meu filho, não. Nem de vocês. Mas que tem de gente que torce contra ele é brincadeira. Mas, gente, isso faz parte. Não é que tem gente que torce contra, é que tem gente que torce muito a favor porque quer puxar o saco, velho. Gente, a gente não pode pegar um tema. A gente não pode pegar um tema. Ô, Sombra, a gente tem cada um a sua opinião, tá certo? Cada um tem o direito de dar a sua opinião. Perfeito? Exato. Só pra concluir com relação pode não gostar da opinião. Mas se a opinião é levar cabeleireiro, o outro levou cabeleireiro. Mas, Ale, não é só cabeleireiro. Mas cada um. Ale, sabe a impressão que passa, velho? Que você quer defender demais o Neymar porque você quer continuar seguindo o cara e ele te seguindo no Instagram, cara. Eu tenho a minha opinião formada com relação a ele. Eu acho ele um grande jogador. Não, pelo contrário. Pelo contrário, não é isso, Ale. Não é isso. A questão é que eu não consegui terminar meu raciocínio porque você puxa o saco do cara. Ainda bem, né, mano? Parece que você é advogado do cara, velho. Peraí. Gente, não podemos levar isso também para um aspecto pessoal de, pô, vai por causa disso ou por causa daquilo. Gente, isso é só futebol. Isso é apenas futebol. Não podemos deixar a coisa chegar num panorama desse, gente. Que é isso? É isso aí, calma. Mas não é. Olha, gente, o que vale aqui é cada um dá a sua opinião, cada um tem a sua opinião. Nenhuma opinião é melhor do que a outra, embora todo mundo, eu acho que a minha opinião é melhor que a sua. Gente, cada um tem a sua opinião, cada um guarde a sua opinião, exiba, e cada um respeite a opinião do outro e tá tudo certo. Só pra falar que o mano falou o negócio pois do vendedor. Pois é, eu tava tentando respeitar dos outros, mas não respeitaram a mim, infelizmente. É rápido. Fazer o quê? Negócio do vendedor de sapatos. Você falou, se eu fosse um vendedor de sapatos, tal, e tivesse mal arrumado, mas seria cobrado, tal, né? Mas não se esqueça... E foi só o primeiro dia, eu não consegui vender a minha cota do dia, mas foi só um dia. Espera um pouco, vamos ter calma, gente, vamos ter paciência. É isso que eu acho. É isso que eu tô achando. Eu acho que nós estamos criticando muito por causa de um jogo que o Brasil inteiro jogou mal. Não é só calma, dele a gente, culpa, vamos ter paciência. Também acho. Vou repetir de novo o que eu disse aqui. O Brasil amanhã goleia Costa Rica. Olha, horrível Costa Rica. Horrorosa. Horrorosa. Ouve aqui, ó. Se não vai acontecer isso. Goleia Costa Rica. Pode me cobrar aí. Amanhã você pode me cobrar. Goleia e o que vai acontecer? A seleção agora vai ser campeã do mundo. E agora vai. Não é difícil. Porque agora vai. Porque o Neymar cortou o cabelo, aí melhorou. E Bibi, é isso, cara. Mas nós não estamos. O torcedor do Brasil. O mano tava até tentando terminar e não conseguiu. Agora conclua, mano. Vai, mano. Não. Pede antes falando, vai, mano. Domínio no peito, joga pra você. Não. Bom, então eu vou concluir. Já terminei, eu já, falei valeu. Aqui 10 vezes, pra quem não quer ouvir, aí é o problema da pessoa. Que o Neymar jogou mal o primeiro jogo. Muito mal. Marcelo também mal. Mal. Paulinho mal. Paulinho William horroroso. Mal, Gabriel Jesus mal. Então, assim, o Neymar jogou mal. Alguma dúvida, não? Não. Todo mundo fala alguma isso. Alguma dúvida, não? Não. É possível. Então tá bom. Agora, não jogou mal por causa do cabeleireiro. Não, porque senão o Cristiano Ronaldo não teria... feito 4 gols, não jogou mal por causa do cabeleireiro, porque senão o Messi era o artilheiro da Copa Argentina, tava em primeiro do grupo. Isso aí não tem nada a ver. Aí o tempo mudou. Não é mais Sansão e Dalila, né? Quem cortou o cabelo, nessa acabou. Daí? O Melequeito lá falou que não podia usar o WhatsApp. E a Alemanha perdeu do México. Perdeu do México que tava na zona. É isso que eu falei. Então, assim, ou a gente vê o futebol, o Neymar jogou mal, prendeu demais a bola. Ou se não, a gente vai ficar. Ele, não, ele tomou uma encaixada do Tite, pronto, normal. Pronto, e assim, a gente tá falando de momento. Primeiro o momento, jogo. Tipo assim, ele vem há 100 dias parado. Tudo bem, jogou amistoso e tudo. Mas não tem jeito, cara. O brasileiro, assim, o mundo é assim. O que você faz hoje, as pessoas analisam pro bem ou pro mal. E aí, igual jogador, quando você parar de jogar, os caras vão lembrar lá atrás, lá no fundo, lá. Vamos lá atrás. Ah, como é que é a história? A história do caceta, vencedora, maravilhosa. Aí encontra uma parte palmeirense. Porra, aquele pênalti do Marcão. Obrigado, que presente. Obrigado. É show de bola, mas, é maravilhoso. Mas assim, mas a pessoa tem que saber quem ele é, o que ele fez, onde chegou. E aí nada abala. Agora, a ponto de o Tite chamar ele pra conversar ou no grupo, é que o negócio tá feio. É, porque chamou pelo futebol. Isso. Pronto. Não, é, só futebol, isso. Né? Lógico, isso. Lógico. E isso. Nós estamos falando exatamente disso. E aí, quando eu entrei nos outros detalhes até da vida pessoal dele e tudo, é até em questão de proteção. Por quê? Pô, o cara é um popstar, meu. Pô, Luiz, o Neymar sabe falar inglês? Não sei. Já. Acho que já sabe? Né? Pra conversar que... com o Espero que Hamilton sim, né? Espero deve, que sim. Deve saber, deve né? Saber. Era amigo dele de infância lá da... Não, não. Não. Porra, mano. É isso que nós estamos falando. É desse detalhe. Por quê? Eu tenho amigos na Baixada e os caras falam, poxa, ele tá agora do outro lado. Eu falo, não, o cara virou popstar. Ele vai estar do lado mesmo dos globais, lógico, né? Dos caras do basquete. Vai estar do lado. Ah, mas deixou a gente, meu irmão. A vida, ela passa. Mas, Marcelo, vou te fazer uma pergunta. Você, como conhecedor do futebol e tal... O Brasil fez dois amistosos antes da Copa do Mundo. Quem foi o melhor jogador do Brasil nesses dois últimos amistosos? Eu sei, mas eu vou te falar uma coisa. O amistoso não vale de nada ali. Ah, tá bom. Não vale. É mesmo que você tem uma bala só. Você tem que acertar na testa da mosca. E aí, lógico, o Neymar, ele foi bem. Foi muito bem. Mas aí, quando é pra valer aquela figurinha pra poder bater, ele não foi bem no primeiro jogo. Aí, lógico, ainda tem o segundo, ainda tem o terceiro... Será que todo mundo corrobora aqui com a situação e fala assim, não, pô, vamos deixar o Neymar no banco contra a Costa Rica pra ele entrar no segundo tempo? Será que todo mundo é a favor disso ou não? Ah, ou não, será que o Tite... Eu colocaria ele pra jogar. Por quê? Porque é tiro curto. Porque ele é principal. É tiro curto e aí se perde e fala assim, pô, o Neymar não... Sim, sim, é arriscado. Cara, tem que botar ele aí, no jogo e... E aí o time é fraco e vai automaticamente vai arrebentar. Mas, Marcelinho, eu acho que o Neymar ele não pode sair do time agora, porque o Neymar é o ponto de desequilíbrio da seleção brasileira. Não, não ele sair é do time, mas ser substituído. Quando tiver mal, mas eu acho que tirar o cara. Se tiver mal, não tenho nada. Eu acho que o Neymar ele só pode sair se ele tiver lesionado. Mesmo que ele tiver mal, é aquele cara que, mesmo quando tá mal numa cobrança de falta. Mas ele veio de uma cirurgia, ele pode é isso que nós estamos falando, né? É isso que então, nós mas se ele tiver fisicamente abalado, se ele tiver mal, sei lá, com dor, alguma coisa, lesionado e não tiver a condição de continuar na partida, é uma coisa. Mas se ele tiver mal, assim, pelo simples fato de estar jogando mal, eu não tiraria o Neymar porque é o único cara diferente hoje. Dentro da seleção brasileira. E eu acho que ele tem tudo contra a Costa Rica para reverter esse primeiro jogo que ele fez aí. Tá todo mundo pegando no pé dele porque ele é a referência. E a gente torce pra isso. E por que não pegam no pé do Danilo? Não pegam no pé do Danilo porque o Danilo não é referência. Por que não vão pegar no pé do Casemiro? Porque o Casemiro não é referência da seleção brasileira. O Neymar é. Lógico. Então eu acho que agora, nesse próximo jogo, sexta-feira, ele tem tudo para reverter agora, isso daí. E se ele reverter, eu vou falar aqui. O Domênico, ele vai dar um recado agora do McDonald's. Mas eu queria dizer o seguinte, só para encerrar e, né, sobre o assunto, nós somos aqui torcedores. Uhum. Nós somos torcedores, tá certo? Nós somos o reflexo das pessoas que estão aí no bar, no trabalho, no restaurante, em casa, discutindo. E toda discussão é válida. Por quê, cara? A gente é reflexo do que a galera tá discutindo na rua. Sim, pontos de vista diferentes, né? Normal. É normal isso aí, você entendeu? E todos os aspectos, desde o futebol, o particular, tudo é discutido numa mesa de boteco, tudo é discutido em casa, tudo é discutido sobre futebol. E como nós, só o Marcelinho agora é jornalista, né, Marcelinho? Ah, Municólogo, exatamente. Primeiro jogador de futebol do Brasil com diploma de comunicação. Tô formado... em técnico e mecânica na Escola Federal do Rio de Janeiro, tem os 10 dedos, sou torneiro mecânico, entendeu? Já não vai ser presidente. E cursei educação física também. Então, todos os aspectos, tudo vale, cara. É fofoca, é isso, é aquilo, porque é o que tá no dia a dia do torcedor. E como nós somos torcedor mesmo, a gente tá aqui só como reflexo daquelas coisas que estão sendo discutidas, cara. Lógico. Né? Estádio 97, o Dodô vai falar do McDonald's. Ah, prepara, meu amigo, os sanduíches campeões voltaram pro McDonald's. Todo dia tem aquele sanduíche campeão diferente, hein? Hoje é quinta-feira, hoje é dia de Mac Uruguai, que tá bom demais, hein? com a combinação de pão brioche, duplo split, maionese e chimichurri, copa fatiada, queijo emmental e dois hambúrgueres. E olha, pra ficar inesquecível, tem aquela batata com aquele molho de chimichurri e bacon, RG. Essa aí dá água na boca, hein? E lembrando, todo dia tem o Mac Brasil, o nosso grande campeão. É com o pão tipo brioche, maionese verde, bacon, mix de folhas, empanado de queijo coalho e dois hambúrgueres. E amanhã, meus amigos, amanhã tem dia de jogo do Brasil e sexta-feira é a vez, sabe de quem? Quem? Dos inventores do futebol. Mac, Mac Inglaterra, RG. Mac Inglaterra com dois hambúrgueres, queijo emmental, picles, bacon, cebola crisp, molho barbecue, num pão com gergelim preto e branco. É, meus amigos, os sanduíches campeões voltaram pro McDonald's. Então, olha, prepara, corre pro McDonald's, hein? Esse é o Estádio 97, também no oferecimento de Obra Max. Tá difícil comprar os materiais para obra? Cansou de pagar caro? Tá esperando o quê para ir na Obra Max? A Obra Max é o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia, é isso mesmo. A Obra Max é para você, profissional da construção, lojista de bairro, até mesmo para você que precisa reformar ou manter sua casa. Tá precisando reformar o banheiro? Você não pode perder essa super oportunidade da Obra Max. É isso mesmo. Aproveite a troca de coleção da Obra Max no departamento de móveis e espelhos para banheiro. São preços imbatíveis, nunca vistos no mercado. Corre para a Obra Max para conferir. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca. Compre também pelo site obramax.com.br ou pelo Televendas, 11-3003-3400. Siga a Obra Max nas redes sociais. Hoje o convidado é Marcelinho Carioca. Você vai ligando 3284-7097. Perguntas, conte histórias. A sua vida com Marcelinho Carioca no 94-353-0150. São os cordeteiros. 94-353-0150. Será que o Marcão vai gravar uma mensagem? 94-353-0150. Tá bom? Vamos pro telefone. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97. Toca, Manco! A Manco! A Manco! Alô! Ah, não prende a linha. Prende a linha. Se é o Mota, sabia, né? É, se é o Mota. Alô! Nossa, consegui, baralho! Opa. Aê! Quem fala? Diego. Diego do quê, Diego? Diego Menezes Castelo Branco. Diego Menezes Castelo Branco? Isso aí, Castelo Branco. Tá bom, e é presidente, hein? Quantos anos você tem, meu velho? O nome só, hein? É verdade. Quantos anos você tem? Eu tenho 36. Tá Viva a Voz, né? Isso, tá no Viva a Voz. Se puder sair, é melhor, meu velho. O RG, 3.6 hoje, quinta-feira, véspera do Jogo do Brasil, hein, RG? Como é que fica hoje? Olha, o que foi? Domênico do céu. O que foi? O que é, RG? Olhando aqui na minha frente. Olhando? É, o topo. Ah, do ali? Ah, o que tem? Eu, Diego, pra você que... Cabeleira, cabeleira do Zé. Será que ele é? Será que ele é? Ixa! Ai! Ah, não, mano. Mas tá mudando, hein? Vai mudar isso aí, hein? Vai mudar isso aí, hein? Vou meter a grama sintética aí. O vô vai mudar. Vai. O Ale vai chegar aqui aí, já vai parecer aquele tiozinho lá da Cepacol, tá ligado? É. Tá igual a Javarice. É o Mauro Betti. Eu vou deixar o carpete lá no estacionamento pra não gastar. Imagina a dupla, Ale e Mauro Betti. Nossa, vai ser show. Dá pra montar um centro de treinamento society. O bom é que a cabeleireira lá do esporte interativo não vai mais usar shampoo, né? Não, ela vai só aspirador e... Mas às vezes... Vou contratar um jardineiro. Verdade. Às vezes não é melhor, por exemplo, o Mano diz que tem o cabelo dele que ele não gosta. O Mano sempre falou que não gosta do cabelo dele. Aí ele assumiu lá careca, raspa total. É que eu tenho preguiça de ficar lavando, ficar penteando, isso aí é um saco, velho. Ah, vai lavar cabelo da preguiça, vai pro inferno. Vai ficar, você. Lógico que dá, velho, você tá louco. Tá de brincadeira, cara. Gasta shampoo, lógico que dá. Né? Mano, é canguinha, louco, mano, preguiça, é canguinha. Pra quem tem cabelo mesmo, velho, o cara assim, depois tem que secar. Ei, embaçado, mano. Eu não faço nada disso. Eu não seco o cabelo. Eu não seco. Tá louco? Eu não seco o cabelo. Eu também não seco. Ah, também se você for secar o cabelo, solta tudo. Não, mas ó, eu tenho um amigo que é mais careca que o Domênio, mas muito mais. Praticamente o Adriano Pagani passa shampoo e condicionador. Juro por Deus. Domênico, passa você compra shampoo? É o Dori Bueno. Passo shampoo. Então, eu tenho poucos cabelos. Não, você não passa shampoo, Domênio. É, Marcelo, eu tenho poucos. Eu sei que tem. Marcelinho, você usa shampoo? Não, eu uso. Não, eu uso. Pior que eu uso. Olha ali, ó. Tá vendo que os caras usam shampoo? Mas não, eu odeio que mexa o meu cabelo pra trás, mano. Não, não é zoeira, não. Não é sacanagem, não. Tô falando sério, não é zoeira, não. Por quê? O que que se não é zoeira? Fico puto da vida. Que bagunça. Lógico, não sei se bagunça, mas o cara passar, pô, tu mete um gelzinho, alguma coisa, passa pra trás. Sério, mas atrapalha pra bater falta, não? Não, lógico que não, olho, lógico que não. Não, não, não. Um furacão, mas eu fico desesperado. Mas o shampoo... Tem esse pega-vareta aí, você tá de sacanagem. Aí tem o quê? O shampoo tem que usar pro couro cabeludo. Lógico. Tem. Sabonete não é porque não a serve. Gente não tem que não, pô. Esse sabonete não serve, mas o shampoozinho é legal. Só um minuto, enquanto o senhor não faz o tal do... Da grama artificial aí? Tá. Vai não dá, tá. Aqui, um ó, nós dois aqui é um a um, fio. Não. Opa! Opa! Pergunte pra galera da mesa. Acho que o Domênio tem um pouco mais. Pergunte pra galera da mesa. Pera um você vai perder. Uma disputa no saldo de gols. Eu tô deixando um a um e você vai perder você o jogo. Você sabe que eu e a minha família, a gente te ama de paixão. É, a sua mãe me adora. Ama. Eu diria ela ama. Gosta. Eu gosto da sua mãe. Mas a gente não sabe quando acaba a testa, começa a panturrilha. Nessa tua... emenda. A testa emenda na panturrilha. Você não sabe quando acaba a testa, começa a panturra. E aí, como é que é? Aqui é estilo, né, velho? Estilo de quê? Porque... Estilo de um fio. Muita gente tá falando... Estilo de um fio pra um lado, um fio pro outro. Eu tô parecendo Tom Cruise. Ah, tá, assim, no Náufrago. Nem lá. Nem lá, de né? Claro, tá cheio de cabelo. No Náufrago era o Dan. Bem-vindo, Bernardo Veloso, mais uma vez. Boa noite. E aí, Bernardinho? E aí, Bernardo? Deixa eu abrir o microfone do Veloso. Aperta o botão aí do Bernardo pra ele poder falar. Aperto. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Bernardinho? Acho legal a discussão do Domênico. Não, acho que tá legal essa briga. Eu quero que você fale se você está emocionado ou não. Tá legal esse embate entre você e o Ale do cabelo. Vocês estão discutindo quem é melhor, 15 de Jaú ou 15 de Piracicaba. Você é o cara daqui. Obrigado, Marcelo! Marcelinho, você tá muito emocionado, Bernardo? É verdade. Você tá muito emocionado. Oi? Você tá muito emocionado. Pra caramba, ele tá aqui com o Marcelinho? É. Pra caramba. Eu e o Alê, nós somos um clássico do futebol brasileiro. É Palmeiras e Corinthians. Em cabelo, não. Em cabelo, não, Domênico. Isso é verdade. Bangu e Olaria. Você é o cara que fez aquele filme lá? Qual? Velozes e Furiosos? Ah! Ele religião de mim! Essa foi uma porcaria! Não, pessoal, olha. O LG hoje veio pra jogar, pra quebrar tudo. E o Bernardo, dá uma segurada, velho, que o que eu e o Domênico batemos de virilha, você não contou de piada na parada. Aí é o LG. Detalhe, o que você e o Domênico bateram de virilha um com o outro, eu não contei de piada na vida. Não é virilha, agora é o xixi cruzado, velho. Desculpa aí o fight do cabelo. Etc e tal, mas assim, o Diego tá no ar. Diego, é que o cabelo tá em moda agora. É errado isso. Ô Diego, qual cabelo é... Ô Diego, qual cabelo é melhor, do Domênico ou do Ale? Cara, eu vou falar pra você, é melhor perguntar qual é o menos ruim, né? Nossa. Os dois estão bem ruimzinhos aí. Nossa. Com sinceridade aí, hein, pessoal. Boa, valeu, velhinho. Pode ser elegante agora. Ô Diego, mas que time você torce, Diego? Opa, eu torço pro maior de todos os tempos, o São Paulo Futebol Clube. Diego! Baita mentira, hein? Ô, Diego! É uma baita mentira. Se fosse o São Paulo hoje contra o Pirão. Baita mentira. Ah, vá pro inferno. Ô, Diego! O maior desse século é o Corinthians, o time mais vitorioso do século. Exato. Não, ele falou o maior de todos os tempos. Quem tem mais tem três aí, viu, mano? Não, nem dá ibope pra esses caras, não, Diegão. Nem dá ibope pra esses caras. Tem dois mundiais, chupa. Que dois, um e meio, velho. E um ainda no Rio de Janeiro contra o Vasco. Falando em Mundial... Opa! O Marcelinho falou, você ganhou Libertadores contra o Atlético Paranaense. Falando em Mundial, eu preciso saber uma coisa urgente. Aonde? Desculpa, eu preciso fazer essa pergunta. O quê, o quê? Marcelinho, Palmeiras tem Mundial? Tá maluco? 51 é cachaça, tá louco, mano? Teve um cara que falou aqui. Fala aí, Dodô! Chupa, Domênico! Fala da Nava, fala aí, Dodô! Fala da Nava, fala aí, Dodô! Domingo vai responder! Fala da Nava, fala aí, Dodô! Não tem que falar nada. Sociedade Esportiva Carioca. Aliás, o Marcelinho declarou aí que o de 2000 não valeu. De longe, tá onde que eu declarei? Falou, tá doido? Falou, nunca! Falou! Nunca! Falou, bicampeão mundial, falou, campeão do Maracanã. Pra falar tem que ter aspas, não tinha aspas. Mas direito de resposta. O Marcelinho ganhou esse título no Maracanã de campeão mundial? Ganhou. Falam que é, né? Não, mas na minha opinião. Na minha opinião? Eu acho que não. Fala da Nava, fala aí, Anjo, Anjo. Fala da Nava, fala aí, Anjo. Diego! Eu acho que há. Ô, Diego, rapaz, bicho, o Cueva foi embora da Copa sem ter feito porra nenhuma, cara. Ah, ele fez, não, tem ele perdeu o pênalti. Ele perdeu o pênalti. Por isso tá fora da Copa. Tô com medo da gente ficar segurando essa bucha. Não vai vender, tá? Mas na moral, ô, Diegão. É o seguinte, mano, a gente põe, tava... Ô, Marcão, põe ele no 1,99. Quase, Marcão. Não, mas há algum tempo atrás aqui a gente tava preocupado aí porque a gente não tinha um substituto pro Nenê no time. Numa dessa, cara, o Cueva não ser vendido, ok, pro São Paulo financeiramente vai ser ruim porque o São Paulo tava nos planos negociar o Cueva e o Rodrigo Caio nessa janela de meio de ano aí pra poder fechar o ano no azul depois quando terminar a temporada. Mas assim, numa dessa, eu acho que o Cueva, cara... Porque assim, esse ano é muito verdade que o Cueva não jogou bola. É isso. Mas o Cueva, quando ele quer, ele joga, cara. Então, numa dessa, ele não sendo negociado em função de não ter feito uma boa Copa do Mundo, ele vai ter que mostrar serviço pra poder ser negociado no final do ano. Então, pro São Paulo, isso aí pode ser bom. Ô, Marcão, você acha que com esse saltinho Luiz 15, ele fica no banco? Você jura mesmo que você acha que ele fica quietinho no banco? Mas se não tiver proposta, ô Vieira, até eu li uma notícia hoje. Eu até li uma notícia hoje que, de repente, o Independiente da Argentina estaria de olho no futebol Cueva. Do Cueva. Mas assim, eu sinceramente não acho que o Independiente aí vai ter bala pra pagar a multa rescisória. Aliás, a multa rescisória do Cueva é de quanto, Sombra? Você lembra? É alta. Eu acho que o Independiente não vai ter grana pra bancar essa multa rescisória. E eu acho que o São Paulo, se não for pra vender agora, cara, eu acho que é fundamental o Cueva ficar para pelo menos ser um bom reserva para o Nenê. Eu acho que interessado sempre aparece. O que muda um pouco é o quanto você consegue pegar pelo atleta, né? Sim. Ô, Diego! Opa! E aí, cara? E aí, Sombra? Tá acompanhando muito a Copa do Mundo, cara? Tá aí só durante o dia inteiro, aí meio trabalho, meio um olho na televisão, aquele celular maroto transmitindo. É, a gente vai tentando assistir, né? Eu instalei lá um aplicativo que dá pra ver a Copa lá ao vivo. Aí durante o expediente a gente vai dando umas assistidinhas, né? Sem problemas. Mas aí pra vocês o horário não tá ruim, né, cara? Meu, pra gente o horário, assim, o horário todos os jogos. É 9 da manhã, mano. O primeiro jogo 9 da manhã. O segundo jogo 12:00. E o terceiro jogo 15:00. É, assim, é show de bola. Agora pega horário de trabalho, né, cara? Não tá ruim, não. Então, mas dá pra dar aquela escapadinha, né? Vocês conseguem ver pelo celular, dá pra ver pelo computador, enfim. O horário é legal, mano. O horário aqui é legal, não dá pra reclamar, não. A pior Copa, RG, foi aquela Coreia. Copa do Japão, cara. Coreia, o Japão ali com a Coreia, cara, foi um inferno, cara. Mano, aquela aquilo final foi lá treta, era 5:30 da manhã, eu já tava louco. Agora, eu assim, então. É que não dá pelo fuso, né? Mas o idealzão mesmo, idealzão, era assim. 9 horas da noite. Jogo meio-dia, 3-4 horas da tarde. Aí e é outro às 8, 9 horas da noite. Aí cara. É saco. Na hora da janta, né? Aí é saco, velho. Eu acho que a Copa na América do Norte vai ter essa pegada. Você imagina um jogo do Brasil cedo. Às 9 horas aliás, da noite. Aliás, é só lembrar dos horários dos jogos da Copa de 94, né? Estados Unidos. Mas é que vai ser na costa oeste, concentrar principalmente, porque vai pegar Canadá, México e Estados Unidos. Se eles jogarem muitos jogos lá pra Costa Leste, imagina o tempo de... Bem que na Rússia tem o mesmo problema, né? Aí, mano, falou os viajados aqui agora que sabem melhorar. Agora quis falar de Copa. Vai te catar, vai, chefe. Aí, mano. O máximo que você sabe é que a próxima é Copa, piranha, cara. Aqui no estado, vai. A próxima Copa que vai ser no Qatar aí também, o fuso é esse daí, são seis horas à frente no Qatar. Só que tem um detalhe, mano. Em questão de primeira fase, a Rússia, ela tem 4 fusos. Não é? 3 ou 4 fusos diferentes. Uhum. Tá certo? Sim. Tem alguns jogos que estão sendo mandados lá pro extremo leste da Rússia. Sim. Não é? Uhum. Eu não lembro agora qual é a sede, que fica bem pra lá. O Qatar, ele fica no fuso de Moscou. E como o Qatar acho que é Caterimburgo, não é? Eu acho que sim, eu não lembro do álbum de figurinha agora. Eu acho que é. Moscou tem o quê? 6 horas. Moscou é 6 horas. A mais. Então, todos os jogos da próxima Copa vão obedecer ao fuso de 6 horas. Porque o Qatar, né, é uma bolinha de gude desse tamanho. Vai ser em dezembro mesmo, Dudu? O Qatar tem meio fuso. De novembro a dezembro. Então, teoricamente, a gente vai estar ainda no horário de verão. Vão ser 5 horas. Vai ser melhor ainda. Mas, salvo engano, Sombra, eu acho que só tem uma sede aqui com fuso diferente. É só uma, que é essa daí que tá lá no extremo leste. Ah, então... Porque o restante tá tudo respeitando a mesma cronologia. Na próxima Copa provavelmente serão os mesmos horários que a gente tá vendo aqui no Brasil. Vai ser uma coisa inédita, possivelmente. Né? Vai ser inédito, né, Sombra? Uma Copa disputada fora do mês tradicional, né? Por causa da questão do calor, muito calor no meio do ano. Mas vai ser bom pros goleiros, pô. Por quê, Marcelinho? Que vai dar pros goleiros catar bem as bolas. Ah, Marcelinho! Marcelinho! Marcelinho! Marcelinho! Marcelinho! O Marcelinho foi melhor que o RG. Né? Pô, não, animal, o RG tá 19 anos de um cachorro, uma dessa ainda. Ah, só tem uma coisa pra falar pro Marcelinho. Vá te catar, hein? Vai te catar. Ô, Diego. Ô, galera. Eu só queria aproveitar e me despedir aí de todo mundo aí. Opa. Inclusive do Diego, do Marcelinho aí também. Valeu, porque irmão. Porque eu já tô indo lá pra Praça Vermelha aí, é meio longe daqui. Eu preciso já me retirar hoje. Mas em breve eu volto. Ô, mano. O que você tem nessa porra dessa Praça Vermelha, hein? Todo dia você vai nessa Praça Vermelha. Casa da Luz Vermelha. Não é, velho. Só que lá na Praça Vermelha, a Casa da Luz Vermelha chama só Casa da Luz. Fala, mano. Aqui nós estamos aqui com dois estúdios, inclusive do lado ali do Jornal Nacional. É o nosso estúdio lá também. Ai, que chique. Fica na frente da Catedral de São Basílio. E cai entre nós, 77. Hein, mano? Bem que você falava. Uma Nutella, hein, mano? Nutella, nada, mano. É o Mano Bosque. O cara comia hot dog na Avenida das Cerejeiras. Na Laje. Na Avenida das Cerejeiras. E continuo comendo, cara. Uh-huh. É uma correria, irmão. É uma nova. Você fica ali do lado só esperando sair do estúdio a Renata Vasconcelos, é isso? Pra falar a verdade, eu nunca a encontrei ali naquele lugar que é como se fosse uma pista que todo mundo acaba acessando os estúdios ali, porque ali é um local improvisado, né? Não tem muita divisória. Então, cada estúdio ali tem uma escada, mas eu nunca tive o prazer de encontrá-la ali. Ah, se, mano, encontrasse, pra... se encontrasse, você ofereceria uma carona marota pra ela, né? Eu não, aqui todo mundo só anda de metrô, irmão. Agora, ô, mano. O bagulho é louco, velho. Até os negros da. O nego da Globo não anda de metrô. Não anda de metrô. Não. Duvido. Quem é da Globo deve ter uma máquina de teletransporte. Anda. Você viu o Galvão Bueno, que perna que ele tava dando um piti, porque não meteu ele na primeira classe no trem lá? Tá nervoso, hein, velho? Malandro. Ah, é? Não, mas o. Não, mas o metrô não tem primeira classe, a menos que ele esteja indo aí pra cidade aqui. Até tem, você não conhece. Era trem. É isso mesmo. Até tem, é que você não sabe, os caras da Globo vão na primeira classe. Aí. Ah, é trem? É trem. E, ô, mano, é o seguinte... O trenzão tem aí divisão de classes. Quando você encontrar a Renata Vasconcelos, você pode usar o pretexto pra conversar com ela sobre gêmeos, viu? Que ela tem uma irmã gêmea. E aí você fala, eu também tenho uma irmã gêmea no Brasil, chama... Irmã? É. Irmã? Ela chama tem uma Marquinhas. Outra... Não, o Mano tem irmã. O Mano também tem uma irmã gêmea. Eu tenho a minha irmã, tá aí do lado de vocês, ó. A Dorivinha. Vocês podem vir aqui conferir a irmãzinha aqui, ó. Boa. Às vezes ela cresce, né, Marcão? Boa shot aí pra você, mano. Valeu, cara. Valeu, pessoal. Falou, bom falou, programa mano. Aí. Tamo junto. Valeu, Mano. Um abraço, Mano. É isso aí. Ô, Diego, deixa o seu palpite pra amanhã, Brasil e Costa Rica. Ô, Sombra, acho que amanhã o Brasil vai passar o carro, hein? Acho que vai ser 3-0 pra nós amanhã, hein, cara? 3-0. E tem alguma seleção que você teme dentro dessa Copa do Mundo? Alguma seleção o quê? Desculpa. Que você teme na Copa do Mundo? Alguma que você viu e fala, puta, olha, tem que evitar essa seleção. Ah, cara, falar a verdade, Sombra, não vi nenhuma ainda jogar e falar assim, ó, essa encantou, o futebol foi monstro. Tá. Acho que não vi nenhuma seleção ainda desencantar, hein? Tem algumas classificadas já, né? A Croácia aí, por exemplo, vem bem, né? Veio forte aí a Croácia, né? A Croácia que foi a Croácia que perdeu lá no Brasil, né? Do Brasil, 2-0. Eu sempre fico confundindo, 2-0. É Sérvia, a Croácia. Meu, toda hora eu confundo isso. É, não serve, né, essa análise aí. Sensacional! Chupa, Marcelinho. Eu vou dizer. Ô, Diego. Aí, Gê, hoje tá impossível. Vai no camarote móvel do estádio? Aonde que é o camarote móvel? Tá sabendo tudo, hein, velho? Tá bem por dentro, né? Tá bem por dentro da coisa, hein? Eu liguei atrasado hoje. Eu escuto só hoje que a gente fala a verdade. Escuta todo dia, tem que saber, pô. Olha, Cato. Tá no Parque do Ibirapuera, cara. Portão 10 do Parque. Ah, verdade, velho. É verdade, velho. Se liga, velho. Vamos? Pô, velho. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Agora, vai ou não vai? Vai, velho. Pô, vou tentar ir sim. Não vai, amigão. Ou você vai ou você não vai. A senha de alguém que diz que não vai é eu vou tentar ir. Exatamente. Tô louco. Não, mas eu tô meio perdido aí. Desculpa, é amanhã isso aí? Cara, é o jogo do Brasil. O jogo do Brasil joga amanhã. Não sei se você sabe. Assim, como que eu faço pra participar? Tem que dizer a senha, o slogan da promoção. Você tem que dizer a frase da promoção e estar amanhã às 8h50... no portão 10 do Parque do Ibirapuera. Se você quiser, o Marcão vai te buscar também. Não tem problema nenhum. Porque é o seguinte, fala. Pode falar. Não, porque tem que ter certeza que você vai, senão você vai entrar na lista negra. E a lista negra do BAM, meu, vou te falar, é embaçado. É pior que jogos mortais. Não, eu vou, pô. É mó difícil falar com vocês, eu vou sim. Então vamos lá. Tem que falar. Eu quero ir no camarote móvel do Estádio 97. Eu quero ir no camarote móvel do Estádio 97. Boa! Então amanhã, aí, portão 10, Parque do Ibirapuera. Você logo na sequência vai ver ali o camarote móvel do estádio e assiste lá o jogo com a gente, tá bom? É isso aí. Maravilha, Sombra. E agora, ô Diegão, agora... Vocês são sensacional. Agradeço o programa todo dia aí de poder escutar vocês, hein? Valeu, Diegão, velho. Valeu, cara. E agora você dá seus pulos aí pra arrumar um atestado falso pra entregar no trampo lá amanhã. Não, tá tranquilo. Abraço da Sela. 250, hein, rapaziada? Demorou. Valeu, cara. Abraço. Obrigado, abraço. Boa abraço. Noite. Falou. Ô, Marcelo. Deixa eu perguntar. Eu falo Marcelo. Marcelinho. Não, pequeno Marcelo. Marcelinho, né? Little Marcelinho Marcelo. Carioca, exatamente. Na outra chave lá, onde vai ter o possível cruzamento do Brasil, a gente tem México e Alemanha. Pô, o México surpreendeu, venceu a Alemanha não jogou bem, o México, dentro da proposta dela, fez um bom jogo, né? Aí fica aquela história, pô, mas se o Brasil passa em primeiro e a Alemanha passa em segundo, vai dar Brasil e Alemanha. Uhum. Nessas horas, cara, como que você vê, cara? Assim, porra, tem que escolher adversário... Se possível, se não ficar muito antiético, escolher. Qual é o seu pensamento? É lógico que quando tiver esse... Se porventura acontecer esse confronto, vem lógico, logo na cabeça de todos os atletas, o 7-1, óbvio. E assim, o lado emocional ele tem que estar bem equilibrado nesse momento. Apesar de que a Alemanha não tem o mesmo time, a mesma equipe que tinha em 2014. Mas com certeza, os jogadores brasileiros ali, eles vão entrar, ou entra com aquela gana de acabar com essa sina, a Copa do Mundo mesmo, de chegar, não querer dar uma goleada, mas ganhar dos 2-0, ganhar convencendo, ou então aquele momento de falar, poxa, não pode dar aquele pane, isso, preocupar, são os dois extremos nesse momento. Mas é melhor pegar a Alemanha do que o México. Você acha melhor? Eu acho melhor, eu acho. É mesmo? Eu acho melhor. Por quê? Porque o México, ele, contra o Brasil, ele sempre dificulta mais. Ele tem, assim, nos confrontos mais decisivos e importantes, o México, ele consegue apresentar um futebol melhor. Na Copa passada, a gente pegou o México e só ficou no 0-0. É sempre muito difícil o Brasil quando pega o México, né? Então, contra a Alemanha, assim, nos momentos decisivos, e ainda mais quando não tá com aquele time ideal, e o Brasil, ele passa bastante. E outra, né, Oliveira? Ele mexe muito com o emocional. Mexe muito com o emocional. O RG tomou o pré-treino do Marcão pra vir pro programa. Pô, tem uma opção de amar. A galera tá tudo ligada aqui. Pode mandar um alô aqui? Pode. Não é mexer, não, tá? Não. Pior que o cara falou assim, se você meter o chupa pro... Domênico ganhou um churrasco. É o cara. Tem que mandar um churrasco aqui pra galera aqui. É. Eles estão mandando. Pode mandar. Não, eu quero mandar. Eu quero mandar um alô aqui. Chupa Domênico. A tábua aqui, ó, na cara. Verdade. Eu quero mandar um alô aqui pro Adriano ali de São Miguel. A galera todinha do CDC Bacrivu, né? O Minhoca, o Ronaldo, o Adriano. Eu joguei com eles ali, o Futebol Society. Foi muito legal o sistema de Copa do Mundo. E é engraçado porque o Zé Galinho, o goleiro, engraçado, porque você Zé vai jogar Galinha. Futebol. Não, é engraçado, sabe o quê? Você vai jogar, e aí o cara, né, quer que você faça o lançamento, tudo, pô, eu tô 46 anos. Só que o goleiro chegou e falou assim, pode abrir que ele não tem mais força. Pô, fiquei puto. Tô te falando sério. Fiquei puto da vida. E falei, abre esse daí. Ele. Aí, meu amigo, aí eu botei a bolinha ali, concentrei. Meti um 3D, tá gravado aqui, vou mostrar pra vocês. Vum, a curva, fui correndo nele. Manda abrir essa porra aí agora, Zé Galinho. Manda, então é a galera ali do CDC. Os caras são os e nego botou, tiraram o apelido dele, Zé Galinha, e botaram assim: deixa abrir. O PH, que parece o Ferrugem, o cantor que tá aqui, que é parceiro nosso motoca. O Thiago, que é o cantor lá de Olímpia. Tá. O Marcelo, advogado lá de Osasco. O Júnior, que tá ligadinho com a gente aqui também. O Goiabinha. Goiabinha, né? Goiabinha tá ligadaço. Goiabinha. Isso aqui, que bom. Né? O Chinoi lá de Iporanga, gente, lá de Iporanga. E o Marcelo Guerra, que é do Bangu Card, falou assim: se meter um chupa Domênico, a galera toda vai ganhar! Chupa Domênico! Chupa trouxa! Marcelo Guerra, pode mandar aqui churrasco pra toda a galera aqui da Estádio 97 aqui. O Bangu Card aqui de São Paulo. Chupa Domênico! Vai mandar pra vocês. Vai chupar uma picanha, pelo menos. Fala, Domênico, fala chupa Domênico, você. Chupa Domênico! Ah, sensacional. Obrigado. Esse é o Estádio 97. Estamos aqui no oferecimento também da ESEG, formando melhor em você. Editor Flex 2018, tá tenso, é um momento intenso depois do outro. Aí pode dar aquela dor nas costas, no pescoço, na cabeça. Tipo naquela correria pra decorar a rua, estica o braço, a perna, aí dói. Tem que vibrar intensamente, no sofá, tem que ficar todo torto, 90 minutos. Uns acham que é chão, é colchão, uns pulam direto nas costas do amigo mesmo, sem dó. É intenso, é tenso, mas se a dor aparecer... Pode contar com Dorflex, que vale por dois. É analgésico e relaxante muscular. Fica tenso, pode doer. Dorflex está com você. Dorflex é dipirona, orfenadrina e cafeína. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Dorflex. Boa! Dorflex, é isso mesmo. Esse é o Estádio 97. Você grava a sua mensagem aqui. Inclusive, você, corintiano, cara, manda o seu... A sua manifestação aí. Hoje o nosso convidado é Marcelinho Carioca. O telefone para você mandar sua mensagem, nosso WhatsApp, são os corneteiros do estádio, é o 94-353-0150. 94-353-0150. O estádio que também tem o oferecimento do Macro. No Macro todo mundo pode comprar, sim. Macro, seu melhor parceiro. ESEG, formando o melhor em você. O apoio da Truque Van. Truque Van, carreta palco para shows, camarim móvel e muito mais. Oh. Acesse truquevan.com.br e conheça soluções sobre rodas da maior fabricante de unidades móveis do Brasil. Truque Van, juntos somos ilimitados. Ô, Tetinha, você que é corintiano... Eu tenho uma pergunta pro Marcelinho. Acho que você nunca teve cara a cara com o Marcelinho Carioca. Já. Ou... Já teve? No Japão. Ah, é? Trombou na rua. Cuidado que você vai falar. Não vou contar a história. Pode contar. Ele meteu uma resenha ali fora ali. Ah, é? Só é? Que eu corrigi ele. É que eu penso, eu tava numa rua muito movimentada do Japão. Ah, aí eu vi o Marcelo. Era uma rua tipo, né? Qual? Prostíbulo. Tipo Augusta. Tipo Augusta, assim. É, tipo Augusta. Não. Prostíbulo não, né? Não era. Não. Mas era uma rua muito movimentada que tinha várias casas noturnas. E aí eu vi o Marcelinho entrando em uma casa noturna e eu nunca tinha visto isso. Porque o Marcelinho tava entrando numa casa noturna pra curtir a casa. E aí tinham tipo 20 corintianos. Anos do lado de fora, ovacionando ele, fazendo um corredor, tipo, Marcelinho! Não, e o seguinte, eu entrando escondidinho, devagarzinho, a galera me... Cara, capetaram geral! Marcelinho, eu falei, porra! Eu tenho uma pergunta pra você, Marcelinho, mano. Lá da festa? Da não, casa, não. É... Gol! Qual que era a comemorada com mais vontade? Contra o São Paulo, contra o Palmeiras ou contra o Santos? Porra, nós contra eles, contra o Domênico. É mesmo? Tá maluco, mano? Contra o Domênico, mano. Tá louco. Contra o Palmeiras, né, Marcelo? Era contra o Domênico. Exatamente, contra o Palmeiras. Isso. Era diferente, Marcelo. É final de Copa do Mundo, irmão. Tem um gol maravilhoso. Do Domênico no vestiário pra dar uma. Né, vamos deitar esse trouxa. Vamos atropelar Jack Chan, o Thiago Bruce Lee. Não, hein? Atropelava. Mas não atropelava, não, hein? Era atropelava. Era pau, né? Podia botar goleiro, podia botar o Miller embaixo da trave e atropelava. Não, é engraçado. Vezes que atropelou. Deixa eu dar uma moral pro Domênico aqui. O lance daquele pênalti decisivo, que eu encontrei o Domênico abriu já aquele sorrisão, né? Tipo assim, pô, você vai estar aqui no estádio 96 comigo? Não, você perdeu o pênalti e me deu maior pressão. Não, mas o legal, interessante, que o difícil não é bater o pênalti ali. É você sair do meio até lá. Nossa. E aí você fala assim, pô, vou mudar o canto. Não, vou rolar, que não sei o quê. E engraçado, porque quando você faz a cobrança né, da marca penal, você não tem a visão geográfica, você tem a visão periférica. E por incrível que pareça, o Prassidelli é atrás do gol, batendo na luva, falou assim, ó, não sai porque ele vai rolar no meio. E assim, todo o mérito Marcão, do Marcão, Marcão goleiro pulou, Penta. Não, goleiro Penta é campeão brasileiro, merece meu respeito, meu carinho, e é um cara maravilhoso. Sensacional. Sensacional. Sim, e ele foi merecedor naquela noite, então tem momentos que nós temos que reconhecer a supremacia do adversário. E aí eu perdi o pênalti e tal, daqui a pouco chegou o Dinei. O Dinei vem perto e falou, pô, pé de anjo, não esquenta a cabeça não, pô. Você é o nosso ídolo aí, tem 10 títulos, olha o Vampeta do lado, o quê? Não esquenta o cacete, olha a merda que ele fez. Vai, merda, sai fora, vamos embora. Já acabou com o cara. Vai, sai de perto dele. Aí vamos pro vestiário, não. E a gente no vestiário, daqui a pouco, meu filho Lucas. O Lucas tinha 6 anos de idade. Ele tô correndo desesperado. No vestiário, papai, eu falei, o que foi, filho? O carro tá balançando. Eu falei, filho, tu não viu nada, hein? Você vai ver a hora que virar de volta. Ah, o carro tá balançando, papai. Eu falei, você não viu nada. Não se jolei no play center. Pelo amor de Deus. Você vai ver a hora que virar de ponta cabeça. Mas o torcedor, Marcelinho, eu entendo, né? Talvez tenha sido... Cobranças são feitas, evidentemente. Mas o cara, ele fica mais puto com o cara que fala, não vou bater. É aquele cara que fica com medo de bater do que o cara que vai pega a bola. Não, e bater. Quando eles invadiram... Não é verdade ou não? Tem fundamento que você tá falando. Eles invadiram a fazendinha. Engraçado, todo mundo trocou o carro, né? E aí o carro, isso fica o carro do meu amigo. Ele ia falar uma coisa que não posso. Pode. E o cara pegando ovo, já tacando nos carros, gente, tudo escondido lá dentro. Queremos reunião com o jogador. Não, os caras... Reunião com ninguém. Reunião. Com Gaviões, com Estupim, Camisa 12, com ninguém. Vamos reunir com ninguém. Quem manda aqui somos nós. Os caras invadiram todo vai mundo. Reunir ou não vai? A gente debaixo da maca, eu escondo aqui, vai na rouparia e tudo. Mas o... Isso foi olha o Dinei, olha o Dinei. Deixa. Depois do pênalti. Depois do pênalti. Mas, ô, você falou do pênalti perdido. Peraí, deixa ele continuar. É. Dá uma segurada, Jô. Não, e aí? Eu tô empolgado, Marcelinho. Não, e aí, tá? Que legal. O dia que o Tcheco vier aqui, você fica empolgado, viu? Tcheco. Tcheco do Grêmio. Do Grêmio. E aí que... Sempre tem os jogadores heróis, né? Aí o Dinei falou assim, não, deixa aqui, eu sempre jogo ali no, na no Flamenguinho da Portuguesinha, eles são meus amigos, eu vou lá. O Dinei foi na frente, já tomou na orelha. Não, eu sou da Vila Carrão, sou do gueto. Tomou eu tô junto, vai, daqui a pouco, pegando, tentando sair pelo vidro, cara, não adianta se esconder, não. Correu de frente com os dois, três, falou, até adiante. Que porra é aquela? Que merda, hein? Chutou fraquinho, porra. Fraquinho? Falei, mas fraquinho não, porra. Não, mas pelo menos você bateu. Você não se escondeu. Cadê os dois que se esconderam? É. Aí o cara ainda voltou e falou assim, porra, Marcelinho. Atrás de quem? Porra, o índio acertou na gaveta. Ah. O Edu acertou mesmo. E você não acertou. As imagens estão aí. Quem que pipocou pra bater aquele dia lá, Marcelinho? Quem que pipocou? Fala conta pra nós aí. Conta pra nós, meu. Não, os caras são parceiros. Marcelinho. Não, os caras são parceiros. Gente, só um nome. Quem te deu o apelido de Pé de Anjo? Luiz Alfredo, na final da Copa do Brasil. Luiz lá Alfredo, no Rio Grande do Sul, onde é o Luiz Alfredo? Ele parou de narrar. Foi naquela final contra o Grêmio? Isso. Bom narrar. Seu time? Eu encontrei o Marcelinho na garagem agora. Pô, já foi assim que você ia falar assim, pô, encontrei o Marcelinho na coisa azul, lá coisa daquela. Gruta azul. Aí eu cheguei e fiz assim, ó, os cinco falaram aqui, mano. Pô, Marcelinho, beleza, cara? Putz, cara. Eu tinha a maior raiva de você, bicho. 95, aquele teu gol contra o Grêmio, né? Na final da Copa do Brasil. Mas 2001. Aí ele fez assim, pô, mas aí vocês descontaram em 2001. Eu falei, não, então tá tudo certo. É, mas aí em 2001 nós perdemos na madrugada, não perdemos o jogo. É. Opa, mas por que perdeu? Como assim? Peraí. Eu só posso falar o seguinte pra ele. É verdade, é verdade. É um projeto. Projeto difícil. Contou essa história e você contou uma vez. Repete, o projeto é estrategista. Projeto. O que aconteceu na madrugada? O projeto não deu certo. É, o projeto. O que aconteceu na madrugada, Marcelo? Pro México deu, tá vendo? Curiosidade. Aliás, a próxima lá, a gente conta. Marcelinho, aquilo lá foi um divisor das águas na tua carreira, acho que no Corinthians, não foi? Totalmente. De lá. Não, e assim, eu tinha média de gols de 33 gols por ano. E hoje nós somos o quinto maior artilheiro da história do clube. Se eu ficasse mais dois anos, três anos, a gente iria chegar ali próximo do primeiro, né? Mas aquilo ali foi sim um divisor de águas que foi... Foi, né? É, foi totalmente. Foi até depois, aí nós fomos pra extrema, aí a confusão já começou lá. É, já começou, né? Já. E, Marcelinho, por que hoje você foi um cara que batia falta, putas, é louco. Sensacional. Não então, só falta, talvez... hein, Domênico, escanteio não, também, o cara monstro, hein, então, você era o homem da bola parada. É, exatamente, o homem da bola parada. E Marcelinho, me conta o Ale dá uma bola parada também. E na Copa nós estamos vendo alguns jogadores batendo falta e tal, muito bem. Bola parada. Por que o Brasil perdeu esse negócio dos batedores? Não tem mais gol de falta, cara, é raro você ver. O que aconteceu, cara? Aí acho que o talento tá escasso, Os Domênico. Caras não querem mais treinar? Não, eles também. Têm treino. Você tem que nascer com esse dom. Mas e aí tem o cobrador de falta, o batedor de falta e o especialista. Quando você percebe que você tem esse talento de bater diferente na bola, você vai se especializar. Mas você vai treinar cada vez mais, com certeza. Aí você vê a envergadura do corpo, o pé de apoio. Você fica a chuteira treinando, que você treina, a chuteira que você vai utilizar no jogo, a bola do jogo. Os 9 metros e 15 são 11 passos do goleiro. Você treinar com 7 metros, você começar a criar dificuldade. Eu, às vezes, tinha treino só de manhã, terça-feira, ou quinta-feira, eu ia à tarde sozinho, colocava o colete, porque eu vi o Zico fazendo isso na Gávea, e eu começava a brincar com a bola, né? E assim, o birro ao contrário, eu batia de três dedos, né, de chapa, que é a parte interna do pé, tipo taco de sinuca, ou de rosca, ou tipo de folha seca. Você treinava de vários lugares do campo? De vários, longe, perto, exatamente, de lado, vários lugares, lado. E criava dificuldade. Interessante, porque em 94, na semifinal do Brasileiro, pô, eu tinha figurinha da Copa do Mundo de 82 do Éder, mano. Pô, imagina a minha cabeça com 21 anos de idade de entrar. Aí o Branco me chamou e falou assim, ó, se tu for lá falar com o Éder, você vai estar fudido, hein? Não tem que falar com o Éder porra nenhuma, não. Eu vi você falando no almoço. Falei, não, mas o Éder, porra, meu pai é canhoto. Você é amigo. Você é, aí o Branco, foda-se, ele não vai falar nada vai com falar ele, não. Nada, depois do jogo você vai falar, pô, mas só que... Pô, entrou o Atlético Mineiro, eu tô olhando o Éder, cara. Éder, eu tô olhando o Éder, pô, lembro, gol contra o União Soviética. Da figurinha, né, cara? Pô, da figurinha ali, batendo. E bonito, aí o Branco... bonito o Éder também, dá uma mexida com a pessoa. Não, aqui é Corinthians, mano, aqui não é. Aqui é Corinthians ali. Chupa, olha o Ale. Dinei também chupa, é Corinthians. Não, e aí... Dinei também é do Corinthians. E aí eu fui chegando assim, tal, me deu uma disfarçada, corri a bola pro lado e fui lá falar com o Éder. Tinha que apertar a mão do Éder, não tinha jeito. Apertei a mão do Éder, falei, pô, meu pai é canhoto, jogou futebol no América, Madureira. E ele sempre falava de você, eu via as fitas e tudo. Ele falou assim, menino, você... Ah, não, você tá brincando. Não, sério, isso. Olhando assim pra mim, eu falei, pô, mas vim te cumprimentar. Não, você tá brincando. Não, ele... Mas assim, pô, é normal, lógico que ele vai fazer. Eu faria também com o moleque, eu também... Pô, aí ele vem... Aí ele vem, ó, boa sorte, não tem muito papo antes do jogo, não. Aí foi apertando meu gogô assim, ó. Aí eu falei, tá louco, tá maluco? Aí ele falou, é assim que vai ser o jogo. Aí o Branco veio e falei pra você, seu... Porra, não tem pé de resenha. Então, eu falei, não, ele apertou meu gogó, eu te avisei. E aí acabou o jogo e tudo. Aí tal. Não, aí no Éder não falou nada. E eu falei, porra, filha da mãe, né? Porra, eu falei, pai, filha de não sei o quê. Porra, eu adoro o cara, mas o cara não me deu nem moral, apertou meu gogó. Então, eu falei, é a final, pô. Quer falar com o inimigo na final? Eu falei, não é inimigo. Aí no jogo no Morumbi, ganhamos de 1-0, gol do Branco. E aí? Aí o Éder chegou e veio conversar, falou, pô, eu tinha que tentar desestabilizar. Você fez aquele gol de cobertura, você era o cara que... Lógico. Né? Aí eu falei, pô, mas você apertou o gogó, eu falei, eu queria arrancar teu gogó. É bem legal, né? Bem legal essa história. Pô, e aí ele falava assim, ó, escuta o assobio da bola. Caraca. Tô te falando. Ele ia bater a foto, pô, lógico. Imagina, você tá torcendo pra ele chutar fora. Mas de longe ele batia, porra, e a bola. Nossa, o cara pegava. Azuncada. Porra, era brilhante. Eu vi Nelinho, né? Nelinho. Nelinho. Ô, Marcelinho. O escasso tá. O talento foi, tá escasso. Você foi treinado pelo Tite? Não. Não, né? Não. Mas só era contra. Da tua época, porque o Tite tava em 2001. Tava pelo Grêmio. Pelo Grêmio. Mas você nunca foi, né? Treinado não. Ô, Marcelinho, posso fazer uma pergunta? Eu tô com o fone do Mota. Se eu errar, acho que eu tenho propriedade pra isso, né? Tá liberado. Tem esse perdão. Eu tenho esse perdão. Porque eu vi uma história uma vez de quando você começou no Flamengo, que era você e o Djalminha no mesmo time, e tinha o Renato Gaúcho. E rolava uma história meio esquisita entre o Renato Gaúcho e vocês ficavam trocando bola de ponta a ponta do campo pra bola não chegar nele. Isso consta? Não, não. Com o Renato, não. O Renato... Meu, ele chegou a ficar puto uma vez no jogo, por isso ou não? Não. Foi no jogo contra o Fluminense. E aí eu jogava pela ponta direita. O Flamengo sempre foi assim, 4-3-3, dois abertos e um centroavante. Certo. E nesse dia contra o Fluminense, o Renato era o centroavante. Então eu pela direita e o Djalminha pela esquerda. Então a gente ia no fundo às vezes, em vez de cruzar, cortava pra dentro e chutava pro gol. E aí ele falou assim, falava pra mim, ô moleque, eu vou mandar tirar. Ô Djalma, eu também vou mandar tirar se vocês não fizerem o arco. E aí eu falei, pô, não vou falar nada com ele, eu vou continuar fazendo a minha jogada. Uma bola eu cruzo, três eu driblo. E aí o Djalma falou, ah, vai, não sei pra onde. Aí, e teve aquele embate dos dois. A briga dos dois, então isso procede, você falou. Mas assim, de quatro bolas, a gente cruzava uma e estava três pro gol. E os caras são super amigos hoje, né, cara? Pra caraca. Eles jogam. Mas não dá pra bater de frente ali. O Djalma foi bater de frente, foi parar no Guarani. Não, e aí eu fui tentar falar alguma coisa em 93. O Flamengo me chama na Gávea e falou assim, ó, o Corinthians quer te contratar. Eu falei, pô, mas eu não quero ir pro Corinthians. Fazer o quê em São Paulo? Eu joguei 7 anos no Madureira, vibrando pra poder chegar no Flamengo. Eu tô no Maracanã. Tô aqui já há 7 anos, eu vou fazer o quê lá? Não, mas você tem que ir. Falei, mas eu não quero ir, pô. Eu não quero ir pra São Paulo, não conheço nada lá. Falei, não, mas você vai ter que ir, porque nós temos que pagar o 13º salário do Renato Gaúcho e do saudoso Gaúcho. Falei, então, vocês estão vendendo a gente por isso? Falei, exatamente. Aí eu encontro com Com o Renato, ele faz assim, ó, 10. Você me ajudou. Você se arrepende? Você se arrepende de ter vindo pra São Paulo, Marcelinho? Cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E o seguinte, Marcão. E quando eu saí, eu bati na mesa e falei assim, ó, vocês estão tentando estragar um sonho de um menino que jogava no Madureira que lutou pra vir pro Flamengo. E aí hoje vocês estão estragando. Porque guardado as devidas proporções, fazendo uma analogia, o Flamengo que tinha ali eu, Djalma, Júnior Baiano, Rogério, Nélio, Paulo Nunes, teria sido bicampeão da Libertadores pelo Flamengo e bicampeão mundial. Que todo mundo rebentou e estourou que massa, nos outros clubes. Time. E aí eu falei pra ele, Marcão, foi até boa a sua pergunta. Porque eu bati na mesa e falei assim, ó, vocês vão atrás de mim, vocês vão tentar me trazer de volta e quem vai falar não vai ser eu. E aconteceu, Marcelo? Aí em 97, quando eu fui pra Valência, e aí o Fara tentando trazer de volta pro Brasil e tudo, o Márcio Braga foi o primeiro que ligou. É mesmo? Me chamou, porque ele que me contratou do Madureira pro Flamengo. Então ele tinha uma relação boa comigo. Ele falou, menino, vou estar te levando de novo. Eu falei assim, presidente, pô, de boa aqui, eu não vou. Não, mas pô, lembra, eu te peguei lá no Madureira, você pequenininho e tudo. Eu falei, eu sou muito grato por isso, porque o Flamengo me acendeu pro futebol brasileiro, me deu plano odontológico, plano médico, cesta básica, massa. Cuidou do jovem, do cidadão, mas aquele dia lá, no dia 21 de dezembro de 93, foi um dia muito fatídico e não tem como esquecer, porque eu não queria sair, fui obrigado a sair, mas vocês fizeram uma das melhores coisas pra minha vida, então agora quem diz não pra vocês sou eu. Marcelinho falou o nome de um jogador aí, viu, Dodô? Não sei se vocês viram jogar. Nélio. Opa! Jogou muito. Morra. Jogava muito. O Flamengo. Que esse cara jogava. O irmão do atacante. Gilberto, lateral esquerdo. Pô, mas o Nélio era o seguinte. Esse cara jogava de bola. É, Gê, vou te falar uma coisa. O Nélio era o seguinte: era um cara que chegava pra todo mundo e falava assim: aí, eu sou o titular absoluto e vocês têm que jogar ainda. Sério? Porque ele subiu do infantil direto pros juniores. E falou, vocês vão ter que comer muita farinha pra poder... E a vida, ela tem as suas surpresas, né? Ô Marcelinho, você continua... Você, evidentemente, você era um menino e tal, você torcia pro Flamengo. Sim, lógico, certo? óbvio. Hoje... Não. Hoje ele tem uma segunda pele. Eu sou aqui, mano. Aqui é tatu, mano. Aqui, Domênico. Eu sou Corinthians, minha vida. Corinthians, minha história. Corinthians, meu amor. Não acabei a pergunta. Eu sei que é. Eu ia falar isso. Hoje, depois de tudo que você passou por Corinthians, evidentemente você virou corintiano. Totalmente. Mas você deixou daquele amor de criança pelo Flamengo? Deixei. Deixou mesmo? Deixei. Depois desse episódio? Eu sou grato ao Clube de Regatas do Flamengo. Ele me acendeu pro futebol brasileiro. E assim, mandou sofá rasgado que eu tinha em casa, ele mandou trocar, plano odontológico, plano médico, cesta básica, escola federal, que eu me formei em técnico e mecânica. O Flamengo fez tudo, então eu sou muito grato à instituição, mas aquele amor, aquele carinho, aquilo tudo... Você perdeu. Totalmente, zerado. Virou zerado. Tipo ex-mulher, né, Marcelinho? Você não quer mais ver, né, mano? Não, depende. Pior que a minha ex-mulher é legal pra caceta. A minha ex-mulher é legal pra... Você conhece a mulher quando você separa. Eu falei assim, nega, eu chamo ela até de nega. Nega, parada o seguinte. Em Angra você não mexe, em Atibaia você não mexe. Outras coisas eu te dou. E a gente se dá bem até hoje. Ah, que bom. Verdade. Legal. Marcelinho Carioca, hoje aqui no Estádio 97. Estádio 97 tem o oferecimento do Macro. No Macro todo mundo pode comprar. Sim, Macro, seu melhor parceiro. Também o oferecimento da HBO, Dodô. Ah, vamos falar porque é o seguinte, Sombra, olha só, chegou Destino Rússia 2018, a nova série da HBO, 10 episódios com as histórias, os sonhos, as proezas e as experiências dos jogadores que chegaram lá, o espírito de luta invencível de um país e dos meninos de ouro da seleção do México, a coragem da seleção brasileira em busca da recuperação do seu trono, a Espanha e a sua nova geração de jogadores, a união do futebol e a paz de uma Colômbia otimista. A pressão que enfrenta a seleção da Argentina é depois de hoje, hein? Viva a paixão pelo futebol, meu amigo, não perca Destino Rússia 2018. Oh. Destino Rússia 2018 disponível agora na HBO Go. Basta você acessar a App Store, né? Boa. Ou então o Google Play. Aí você vai baixar o app HBO Go e aí você vai ter esse acesso aí um mês grátis. Ó. Oh. Legal, né? Boa. Show. Show. É, então não perca Destino Rússia 2018, só na HBO. Isso aí. É? Legal, é isso aí. Mande sua mensagem, 943530150. Daqui a pouco vai pro ar. Estádio 97 também no oferecimento do McDonald's. Os sanduíches campeões voltaram pro McDonald's. Todo dia um sanduíche campeão diferente. Prepara! E Dorflex. É, rapaz, Dorflex, dor nas costas? Dorflex está com você. Dorflex analgésico e relaxante muscular. É dipirona, orfenadrina e cafeína. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Dorflex. Vamos fazer agora aquele momento sem parar? Boa. Três boa, ouvintes boa. Na sequência, tá bom? Boa. Três ouvintes. Mano, momento... depois eu vou falar uma coisa. Que primeira vez que eu vou falar no rádio, hein? É. Daqui a pouco. É uma coisa boa, verdade. Ah, é? É. Então tá bom, já já Marcelinho Carioca com revelações, a primeira vez no rádio, hein? Nelson Rubens! É. Ok, ok. Ok, ok. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É fazer o que quiser, na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar, sem parar a sua vida. No seu tempo, toca Manco! Manco! Manco! Alô! Alô! Quem fala? Alexandre. Alexandre do quê? Alexandre Mota. Ah, não. Ah, não. Tadinho. Alexandre Mota Lopes. Ah, Mota Lopes. Ufa. Ah, é ufa. Outro, então. Da próxima vez, fala Alexandre. Se fosse Mota Lopes. Mendes, nós estamos na roça. E você tem quantos anos, ô Alexandre? 36. RG. Sim. Hoje, quinta, véspera do Jogo do Brasil. 3.6, hein? Convidado especial. Convidado, Marcelinho Carioca. Faz uma pergunta pro convidado especial. O Marcelinho? Ah. Marcelinho, você curte carro? Muito. E mota, você curte também? Ah, nossa! Aí não, aí não. Nossa! Nossa! Que isso? O RG hoje está tendo um dia de Cristiano Ronaldo. Essa é a verdade. Vai, vô. Vô. Vamos pro jogo, vô. Você vê que nem tem nota. É? O quê? Não teve nem puxador agora. Você vai dar nota, vô. Não, não teve nem mota. Então vai, essa... manda nota. Mota. Manda nota. Boa. Não teve nem mota. Foi boa. Gostei. Domênico não tinha entendido. Foi boa, porque... Meu Deus. Quer dizer, foi boa. Boa, né? Mas assim... O gabarito da piada sai na segunda-feira. Mas olha só, o Alexandre, qual que é o bairro? Olá, aqui eu sou o Alê. Capão Redondo, hein? É nós, hein? É aí, né? É ali, ó. Capão Redondo, você que é dono de restaurante, é um porco bem grandão, Capão. Mas é sensacional. Nossa, que isso, tá impossível. Capão, é impossível hoje. Impossível. Quem deu Viagra pro RG antes do programa? Explica pra quem não sabe o que é um capão. O que é um capão? Ué, putz, você não sabe. Eu conheço um pacão. Paca bem grande. É o porco capado, pô. Você é um chefe de cozinha, não sabe disso? Não sabe disso. O senhor é um chefe renomado e não sabe. Não, mas aí você mudou, chefe renomado, não, esse é um brincalhão, né? Ah, é? Só chefe? Mais ou menos. E nunca fomos convidados pra ir no restaurante. Nunca, dele. Nunca. Aí você vai tomar um tapa na sua lata. Ô, velhinho, qual que é o time? Oi? Qual que é o time? Oi? Ué, Marcelinho! Ué, Marcelinho! Ué, Marcelinho! É Corinthians, mano! Ah, moleque! Ô, cara! Ô Alexandre. Cara. Ô Alexandre. Olá, tá emocionado. Eu te chamo de Alexandre ou te chamo de Mota de bom gusto? Como é que eu te chamo? Não, você é louco. Então eu te chamo de Alexandre. Ô Alexandre, o Marcelinho tá aqui, cara. Alguma pergunta você quer fazer pra ele? Bicho? Essa é a sua oportunidade, moleque. É doido, Marcelinho. Obrigado, mano. Que é isso, Alexandre. Um abraço pra você. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Você é louco, Marcelinho. Tem uma foto tua no meu quarto, caralho. Girando os braços ou não? Não tem nada a falar com esse cara. Ô, Alexandre, obrigado pelo carinho. Deixa eu te fazer uma pergunta, Alexandre. Você tem um pôster do Marcelinho no seu quarto. Você arrasta uma mina pro seu quarto. Você fica olhando pra mulher ou fica olhando pro Marcelinho? Aí. Eu tirei até uma foto. Eu falei, eu vou ligar lá e vou tirar uma foto e mandar pra esses caras aí. Ele tem uma do Marcelinho numa parede e na outra do Vampeta. Então, aí você arrasta uma mulher pro seu quarto. Do Vampeta na G, né? Na G. Ô, Alexandre. Olá, eu sou o Alê. Ó, você tem um pôster do Marcelinho no seu quarto. Você arrasta uma mina pro seu quarto. Aí na hora que você tá com ela lá, você fica olhando pro Marcelinho ou você fica olhando pra mulher, pô? Ah, que pergunta idiota, aqui é Corinthians, mano. Não é idiota não, velho, tem que saber, né? Ô, Vieira, você mesmo. Ah, fica na sua aí, ô. Ô, Alexandre. Fala aí. Qual foi o momento mais marcante do Marcelinho na sua vida? Na minha vida? É. Aquele gol em cima do Santos. Golaço, né, cara? O do chapéu. Em cima do Domênico, aquele 95. Eu tava lá. Isso. E o principal, o número um, foi aquele gol contra o Palmeiras, que o... Como é que é o nome? O Veloso não pediu barreira. Puta vacilão, valeu! O Marcelinho espancou o pau da bandeira do escanteio, não foi? Foi. Obrigado, meu irmão, pelo carinho aí. Você é sensacional, cara. Obrigado, fico feliz com esse seu carinho aí, meu irmão. E obrigado, você tem mais alguma pergunta pro Marcelo ou Alexandre? Pô, eu queria escutar as histórias loucas dele, mas eu acho que não vai dar. Ô, Marcelinho, o pior goleiro mais encrenca que você pegou pela frente na carreira. Aqui que você fala, pô, mas eu não consigo fazer gol de falta nesse cara. Rapaz, o Zete era... Incrível. E peguei também o Gilmar, que era... Foi goleiro do Bangu, jogou no Juventus, logo no final. Jogou no Palmeiras. É, isso, jogou no Palmeiras Gilmar também. Gilmar, cara de cavalo. Ah, isso, cara de cavalo. Isso. Gilmar, que era engraçado que tinha falta, tinha tudo, ele batia na luva assim, ó. Pode abrir, porque é pé de pano, né? Pé de anjo, é pé de pano, chuta fraco, não vai chegar aqui. Rapaz, eu ficava louco, daqui a pouco a bola pra fora. E não consegui, e aquele ano eu não consegui fazer gol nele, ficava doido. E o Zete, quando eu abaixava, Zete era o seguinte, eu abaixava pra concentrar ali, né? Ficava ali concentrado, quando eu levantava a cabeça, a barreira invertida. E aí o juiz apitava, não dava tempo de se mudar. Foi no Zete ou foi no Ceni que você fez um gol olímpico? No Rogério Ceni, 94. Rogério Ceni? É. Ao contrário, igual o Nelinho. E na Contramundo que o Sombra perguntou, qual goleiro que você viu? Você falava, hoje é dia que eu deito o cabelo. Hoje eu guardo. Ah, mano. Quanto o Domênico... Velozão, velho de guerra. Ah, mas você perdeu muito mais do que ganhou. Você sabe disso. Não? Vocês perderam muito mais de nós do que você ganhou. Aonde? Só em 94 que eu perdi. Só em 94. Em 94? Só no final. Vocês perderam 93 pra nós, afinal. Eu não tava, 93 tava no Flamengo. Não, eu tava sim. 93 tava no Flamengo. Era 94, você tava, Brasil. 94, sim. Você perdeu pra nós. Lógico, de caraca. 95 então, teve o Gralá 95 foi... vocês ganharam. Aí sim. Depois teve acho que 95 nós ganhamos todos os jogos. 99 ganhamos também. 99. 98 ganhamos também. Deitado. Ah, lógico, eu fiz o gol de número 99, quase que eu fiz o centésimo contra o Palmeiras, foi contra o Marcos no Morumbi. Mas não fez. Fiz não gol fez. De cabeça no Marcos, eu nossa, só perdi bola o rasteira, né? Peguei exaço. Mas as duas Libertadores você tava. Tava. Tava. Não é engraçado, da primeira Libertadores, a gente lá no sítio do Romão e Atibaia, treinando pênalti. Tu, o Dinei acertou todo. Mas vamos falar sério, Marcelinho. Perdeu, o Dinei perdeu, falou, Dinei vai na outra, falou assim, tá maluco? Goleiro bate na luva, que porra é aquela? Marcelinho, foi aquela disputa de pênaltis, que foi a única que você perdeu, o resto todo mundo fez. É uma coisa incrível, porque o Dida era um pegador de pênaltis, cara. O Marcão também era, mas eles não pegaram nada. Só ele pegou tava começando, né, Dudu? Não, o Dida, o quê? O Marcão, Dida, não. Dida. Não, que não. Começando o Cato. O Marcão pegava pênalti, o Marcão era pegador de pênalti desde 99. Ele tava pegando pênalti. Já em 99. Isso foi em 2000. Era. 2000. Não, o Dida já pegava bem antes. E o Dida, né? Já pegava. Era Dida pegou os dois pênaltis do Raí, lembra? Ele pegou três, acho, né? Dois. Do Raí, não, dois. Pô. Dois. Quem perdeu três foi o Palermo. Semifinal do Brasileiro. Então, é assim, foi uma decisão 99. De pênaltis. Foi uma coisa incrível, cara. Porque ninguém perdia pênalti, os caras pegavam pênalti, ninguém perdia. Não, foi a história que eu contei, pô. Puta, que louco. O Pedro falou, tá louco, pô? O Índio acertou na gaveta, o Marcelinho perdeu. Não, não foi essa aí que o Raí foi lá e deu uma bica no... que ele perdeu? Sim, pisou no Dida. É. Aí ele falou, não foi nada. Se sou eu, saiu algemado. Mas porra. Você tava em 98 na volta do Raí, Marcelo? Tava. Sei. Dia porra. Das mães, final não, do Não, e eu falando Paulista. Pro Romeu, falei, Romeu, mete a porrada nele, pô. Dá nele. Vai nele, Romeu. Pô, mas... Falei, dá muito nele, bonito, pô. Né? Muito bonito, não consegue bater. O Romeu batia e caía, mano. É verdade que naquele jogo teve jogador do Corinthians que pediu autógrafo pro Raí? Não, tá louco, mano. Tá louco. Ele é aroeira, pô. Não, o São Paulo tinha um timaço. São Paulo tinha um timaço e o França e o Denilson naquele jogo. Deitaram. Eles... E é engraçado que o Vanderlei montou um esquema de que eu, pela direita, eu tinha que acompanhar o Serginho até o final. Imagina, o Serginho era um senhora, foguete. Voando. Jogava muito, né, cara? E voando demais, naquela demais. Época. Voando, pô. Olha esse Vanderlei, viu, meu? Aquela época era boa, né, Marcelo? Não, mas eu vou te falar... Pô, fechou. Não, ó... Melhor sombra... treinador que você já teve? Ele e o Tele Santana, saudoso Tele Santana, os dois melhores. O Vanderlei... O Tele treinou onde? Não sabia. O Tele foi o que me lançou no dia 30 de novembro de 88, uma quarta-feira... 9h55 da noite, eu entrei aos 16 minutos do primeiro tempo. Aos 7 minutos, caraca, estava 1-0, gol do Bebeto, passe do Zico. Meu pai estava trabalhando na Geral do Maracanã. O Geral do Maracanã sempre tinham os garis que trabalhavam. Então, meu pai foi gari lixeiro com muito orgulho. Isso, velho. Seu Adilson, no bairro de Sulacaba, no Rio de Janeiro. Então, imagina a minha cabeça. Não sabia se eu olhava Zico, Bebeto, Jorge, Aldair, ou se olhava o Edinho da Seleção Brasileira do Fluminense, Romerito da Seleção Paraguai, nossa, velho, ou se olhava o Anel do Maracanã, ou se olhava atrás, 16. Ou se olhava a geral do Maracanã, porque é engraçado, os garis tinham que varrer em volta tudo. O meu pai só ficava atrás do banco, varrendo atrás do banco. Ele trabalhava de manhã e à noite. Que e aquela louco, noite ele... Velho. História e louca. Voltamos pra casa de trem. Caramba. Foi uma história, meu. do cacete, porque... E até forte essa história, porque no bairro onde eu morava só existiam duas pessoas que tinham condição financeira boa. O pai do meu melhor amigo, do Marcos André, cara branquinho, pai dele advogado, me dava comida, me dava tênis, me dava roupa. E o pai de uma menina onde eu era apaixonado. Eu joguei 7 anos no Madureira. Aos sábados, eu jogava pela escolinha infantil do Madureira. Aos domingos, eu vendia picolé, refrigerante salgado em todas as praias do Rio de Janeiro. E quando eu fui para o juvenil do Flamengo, eu ainda continuei vendendo ainda os sorvete e picolé, né? Na praia do Rio de Janeiro. Só que ao sábado eu joguei, domingo eu tava na praia, segunda fui treinar um coletivo. Uhum. E aí o saudoso Tele Santana, ele sempre lançava os meninos, lembra? Sim, e aí sim. Nesse coletivo eu comecei a observar, porque dois abertos, eu jogava de ponta direita. O lateral esquerdo lá era o Leonardo. E eu falei, porra, se eu entrar nesse jogo, nossa, mano, velho. Nesse coletivo, eu vou cortar só pra cega dele, pra direita. E eu comecei a imaginar na minha cabeça, pô, se ele me jogar pro outro lado, o Jorginho mete a porrada, não dá, tem que jogar por dentro. E aí, faltando uns 25 minutos, eu era artilheiro do Campeonato Juvenil, carioca. E você jogava carioca. De que posição já ali? Era ponta direita. Era ponta direita, sim. Era ponta. E aí eu entrei no coletivo, fiz um salseiro danado, corta pra cá, corta pra lá, cruzei a bola, alcinho do gol, um empate 1-1. Acabou o coletivo, o saudoso Tele Santana chegou pro Anísio, diretor, e falou assim, ó, escreve o menino no Campeonato Brasileiro. Pode escrever agora. Caraca, aí mandou escrever, sério, aí eu voltei pra casa... Aí eu fui pra voltei já com a roupa pra concentração, aí quarta-feira eu tô no Maracanã. E aí meu pai tá na geral do Maracanã. E aí imagina, aí os 11 minutos do primeiro tempo... Mas quem que machucou? O Zico sentiu a panturrilha aos 11 minutos do primeiro tempo, aí o Zico fez o gesto assim pra poder ser substituído, só que o Zico tinha um substituto dele à altura, que era o Renato, cara de queijo, que jogou no América. Tá. Só que eu falei pro Marquinhos, que jogou até no Palmeiras, Marquinhos jogou muito, né? Jogou muito. Eu falei, Marquinhos, se a gente tiver uma oportunidade nesse campo aqui, mano, tem que ser. A gente tem que ir a mil. E daqui a pouco o saudoso Tele Santana chegou e falou assim, ó, Bebeto, preparador físico, lembra o Negão do São Paulo? Sim. Bebeto, aquece o menino. Então, pra não ficar aqui parafraseando, nem ficar enfeitando o pavão, não passava uma agulha, mano. Não passava uma agulha, é verdade, imagina, não passava uma agulha. Bicho. Só que aí, eu olhei pra Geraldo Maracanã, tava meu pai. E meu pai com aquela roupa. Você conseguiu visualizar ele? Meu pai com aquela roupa cor de abóbora. Meu pai atrás do banco. Ele ficava só atrás do banco. Eu sabia onde ele tava. E aí, com a roupa cor de abóbora, ele botou a vassoura assim, cara. Aí meu pai estendeu as duas mãos e tipo assim, meu filho. Agora é a tua hora, moleque. Vai lá, eu sou contigo, né? E aí, meu, eu não deixei o medo ser mais forte que o meu sonho. Nossa, que louco. Eu não deixei o medo ser mais forte que a minha esperança. E eu não deixei o medo frustrar meu pai, que tava no Geraldo Maracanã. Eu olhei pro Marquinhos e falei assim, Marquinhos, eu vou dar Jack Chan, Bruce Lee, Muchaco, Kung Fu, nesse campo eu vou a mil. E fui, só que saiu o Zico. Aí o Zico bate na mão e fala assim, menino, vai lá e se diverte. Pô, como é que eu vou me divertir? Ele falou isso? 72 mil pessoas no Maracanã. Que louco. Mas a mil por hora. Né, e aí eu correndo no campo dos caras, calma. Eu falei, não, 16 anos você não cansa, Domênico. Você vai na frente e volta. 16 você não tá, putz. Só que o seguinte, embora. Agora, a confiança pra você fazer um lançamento de 10, 15 metros, você driblar, e é fogo. E a torcida, por incrível que pareça, a torcida não sabia quem era. A torcida devia estar pensando, entrou, pô, como é que o saudoso, um como é que o Tele Santana, ele é maluco de lançar um menino franzino, pequeno, do juvenil, no lugar do Zico, do maior jogador do Flamengo, da América do Sul, da Seleção Brasileira. Só que eu me lancei, cara. E eu lembro quando acabou o primeiro tempo, mas chega toda a imprensa, o Ailton me pega, sai, jogou sai. Jogou bem, jogou bem. Sai. Não, a mil, arrebentei. Só que eu fui ganhando confiança. E aí o Zinho me tirou, sai, vai pro vestiário. Aí no vestiário eu ficava andando pro lado, pro outro. Ele, senta, calma, porra. Eu falei, não. Aí a laranja, eu que chupava a laranja. Uhum. Eu estraçalhava a laranja. Estraçalhava. E os caras, calma, porra, calma, equilíbrio, calma. E aí eu voltei, aí daqui a pouco eu comecei a ver o cenário. Aí você viu e analisou tudo. Aí eu comecei a ver o cenário. Porra, eu falei, equilíbrio agora. Agora, porque não passa uma agulha, mano. Não adianta. Imagina, o cara faz uma virada de jogo pro outro lado. Refletou na tua cara, você dominar a bola. Mas só que aí eu comecei a pegar confiança e sobra uma bola debaixo da raça rubro-negra. O Edinho, e aí o Edinho já vem na orelha. Pau, vou te arrebentar aí, moleque. Olha o tamanho da minha trava. E é umas travas de alumínio desse tamanho. E aí eu ali sobra uma bola, eu consigo passar pelo Edinho e pelo Polaco no meio assim, ó. Nossa. Sem querer. Joguei a bola pelo meio, passei liso, cruzo, Bebeto de cabeça, bate na trava e sai. Aí a torcida começa a gritar o seu nome. Nossa. Tá brincando, pô, Marcelinho. Tô te falando. Aí a mil por hora. Aí acaba o jogo. Eu falei, pai, eu falei pro senhor que eu ia vencer. Eu falei pro senhor que eu ia chegar, que eu ia vestir a camisa de um grande clube. E agora nós vamos voltar pra casa e vou dar a camisa 16 pra minha mãe. Eu dei um passo pra vitória, pai. Meu pai falou, você não deu um passo. Você deu meio passo. Eu falei, tá maluco, pai? Tá doido? Como é que eu dei meio passo? Você deu meio passo. Vá lá trocar de roupa. Por quê? Só que antes disso, veio toda a imprensa, aí você quer fazer tipo, você quer fazer, falar bonito. Aí você se enrola todo. Eu gosto de piada anos, do, né, do RG. Igual, se enrola todo, entendeu? Aí não sai nada com só nada, igual do Marcão. Igual do Marcão. Ai. Na verdade, e aí eu misturei cachorro, macaco, papagaio. Aí só que eu cheguei e falei assim pra imprensa. Falei, ó, chama aquele cara que tá lá na Geral do Maracanã, porque um daqueles 12 ali é o meu pai. Eu quero que ele venha aqui. Traz ele pra mim, por favor. E meu pai subiu, foi quando eu falei isso pra ele. Ele mandou eu tomar banho. E aí eu voltei, aí a gente de trem, porque eu voltava de trem, e dentro do trem o torcedor sabia quem era. É. Eu com a camisa 16 guardadinha. E eu falei, pô, pai, como é que o senhor falou que eu dei meio passo pra completar? Porque, cadê outro meio passo pra completar um passo? Meu pai falou, outro meio passo, meu filho, são os estudos. Eu falei, pai, na boa, na moral, dentro do trem, o senhor quer falar de estudos aqui? Ele falou, é, eu não tive a oportunidade de estudar, e você me prometeu o jaleco de torneiro mecânico, então eu quero que você me dê. Falei, pai, mas não dá, eu tô vencendo a vida. Então ele falou, você não venceu ainda. Você assinou seu contrato como profissional? Falei, não. Você mudou a vida dos seus irmãos? Não. Você comprou a casa com piscina da sua mãe que você ia... Você e você prometeu? Falei, não. E é interessante, porque quando a gente volta pro bairro, as duas pessoas que tinham condição financeira boa, que era o pai do meu melhor amigo, do Marcos André, me davam um short, uma calça, uma camisa... Esse rapaz, esse meu amigo, 3 meses antes, ele foi. Exatamente. Lá, atrás do sobra lá, Marcelinho. É verdade, é que o Alcindo aqui, ó. E é engraçado, tá até as imagens aqui: Delacia, Ailton, Marcelo Henrique. E você vê que eu voltava lá, até lá atrás pra marcar, ó. A jogada ensaiada, Ailton passando. E aí, o pai dessa menina, numa certa sexta-feira, ela até. Eu reunido com meus amigos, até antes de eu estrear, ele chegou e falou assim: ó, a minha filha não namora nem preto nem pobre. E aí, lógico, aquela palavra era o Zico saindo e tudo, sentiu a virilha e tudo. Né? E já tinha falado ali, já com a gente. Vai se divertir. Vou divertir, como que eu vou me divertir? E aí, acho que aquela palavra contrária, né, da pessoa veio de alento, de força para que eu pudesse vencer, exatamente. Ó. Franzino, pequenininho. E aí, rapaz, que dia a gente foi voltando, esse, Marcelinho? Dia 30 de novembro de 88, uma quarta-feira, 9h55 da noite, Flamengo Fluminense. 7 minutos do primeiro tempo, 1-0, gol do Bebeto. Você estreou no Fla-Flu, só. Entrei aos 11 minutos do primeiro tempo. Não, e é interessante. E aí, eu volto pro bairro e eu lembro que a vizinhança chegando toda e trazendo os refrigerantes da época, que era Baracola, Tubaine, Convenção. E como era gostoso, Convenção de Limão. E tinha aquele 3-in-1, aquele aparelho de som, lembra? Que você colocava o disco de 3 vinil. 3-in-1, é. E aquele era Gradiente. Gradiente. Né? A primeira empresa brasileira. Isso. Né? E aí era aquela paleta pra tocar no disco de vinil, e pra parar você tinha que levantar a paleta. E quando você levantar, as pessoas até falam, calma, cuidado pra não arraiar o disco. Arraiar o disco. E aí, quando o pai dessa menina, que falou que a filha dele não namora nem preto nem pobre, ele chegou na festa, na madrugada, que foi festa no bairro. Que você e aí, ele chegou até mim e falou assim, Marcão, eu sabia que você ia vencer, eu sabia que você ia chegar. Aí eu falei, eu também sabia, participa da festa que você faz parte dessa vitória. Então, toda a persistência e cobrança do meu pai, fez eu me tornar, né, me formar em técnico mecânico na Escola Federal de Janeiro, cursei Educação Física e o primeiro jogador de futebol do Brasil com diploma de comunicação. Só para fechar a história, tá? Uhum. Tá, ô Sombra, rapidinho. Não, claro. E aí, no outro dia, a gente vai dormir, no outro dia chega a imprensa e ela invade a sua privacidade. Ela vem já com a câmera ligada e eu lembro que eu morava nos fundos, minha tia no meio e meu avô na frente. Meu avô era dono de tudo. Uhum. E meu avô, ele frustrou o sonho do meu pai. Ele não deixou meu pai ser jogador de futebol, né? E meu pai jogou no Madureira, foi pro América e meu pai tinha ido pro Fluminense. E aí meu avô falou assim, jogador de futebol é tudo vagabundo e você não vai... E meu avô não deixou. Então meu pai realizou o sonho dele em mim. Uhum. E aí eu lembro quando a imprensa já começou a filmar, porque o Jornal Globo foi junto, a imprensa queria saber quem era aquele menino franzino que tinha entrado no lugar do Zico, que ia jogar como titular no Flamengo e Atlético Paranaense no domingo, que ia ter 100 mil pessoas no Maracanã. E minha mãe falou, corre, corre, vai lá atrás, tira as panelas do quintal, tira a tábua que tá tampando a janela e tudo. Eu falei, mãe, não adianta, primeiro que não dá tempo, essa é a nossa vida, não tem que mostrar o que a gente não é. Ah, mas o sofá tá rasgado. Eu falei, mãe, pega o lençol, tampa o sofá, deixa aí. Ah, mas o braço do sofá tá rasgado. Eu falei, eu sento num braço do sofá, Marcinho, meu irmão, senta no outro braço, a gente tampa, porque o Jornal Globo queria tirar foto. Eu entregando a camisa 16 pra minha mãe, e na parte de baixo, a mansão do Zico. Quer dizer, a mansão do Zico e a nossa casa ali humilde em cima. Mas é uma casa onde tinha princípio de vida, de educação, a base familiar, amor do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. E aí, no outro dia, a gente vai ver o jornal, o conselho do ídolo ao seu substituto. Eu iria jogar domingo como titular contra o Atlético Paranaense. E joguei, fui muito bem. E aí saiu, a foto saiu um pedaço do rombo do sofá do braço. Aí minha mãe falou, aí, tá vendo? A vergonha e tudo, porque a gente tinha a perna fininha, não dava pareceu pra tampar igual, aquele, né? Aquele rombo grandão. Eu falei, mãe, a senhora vai ter sua casa com piscina, isso tudo. Mudou, então a vida deu um giro de 180 graus. Só que durante todo esse tempo, eu esperei pra poder rever o meu amigo. Rever o cara que me dava a comida diferente de domingo, me dava uma calça pra ir numa festa de 15 anos, me dava um tênis. Só que em 1999, vocês vão lembrar, o Corinthians foi sorteado pra jogar contra o 13 da Paraíba. Terça-feira. Copa do Brasil. Isso. E quinta-feira, Domênico, tinha o jogo da Libertadores contra o Jorge Luiz. Primeiro jogo na Bolívia, segundo aqui. E eu cheguei e falei, Oswaldo, eu vou pra esse jogo da Copa do Brasil. Oswaldo falou, você tá maluco? Você não vai? Não vai nenhum titular. Falei, Oswaldo, eu preciso ir. Ele falou, você não vai. Falei, Oswaldo, a questão é humanitária. Eu preciso encontrar o meu amigo, o cara que me ajudou, o cara que me deu comida, me deu roupa. Eu tenho que encontrar com ele, eu tenho que ir pra lá. Você pode me tirar com 10 minutos, com 15 minutos, eu tenho que entregar a camisa pra ele. Aí eu convenci o Oswaldo, cheguei até lá, aí chega toda a imprensa. Eu falei, ó, com todo respeito ao estado da Paraíba, João Pessoa, ao 13 da Paraíba, mas eu não vim por causa do jogo. Eu quero que vocês localizem o Marcos André, o meu amigo, o cara que me dava comida, o cara que me dava um tênis diferente, o cara que me dava uma calça, o cara que a gente sonhava junto, esse cara não viu a minha trajetória. Eu quero que ele vá no hotel tal, que a camisa do jogo é dele. Aí deu umas 14 horas, ele chegou no hotel, acharam ele. Acharam porque passou no Globo Esporte, passou em tudo que é lugar, acharam o cara, ele foi até o hotel. Que louco isso, né? E ele olhou pra mim e falou, rapaz, como é que aconteceu isso, cara? Pô, a gente brincava ali quando chegava da escola e você falava, pô, que iria jogar no Flamengo e eu também queria jogar junto com você. E sua vida mudou, como é que é isso, cara? Eu falei, pô, Badé, você faz parte dessa vitória. Então eu quero que você vá no jogo comigo, eu quero que você esteja dentro do ônibus comigo, eu quero que você esteja no vestiário comigo, porque a camisa é sua. Então eu saí com 20 minutos do primeiro tempo, tirei a camisa, entreguei para ele. Então essa foi a trajetória da minha vida, aí, Sombra. Desculpa eu alongar. Não, cara, sensacional. O Alexandre tá... Sensacional, Marcelo. O Alexandre tá na linha e ele pediu uma história. Acho que foi bem atendido, né, Alexandre? Que história bacana, viu, Marcelinho? Que história é essa, hein? Sensacional, cara. Marcelinho, eu queria agradecer a você aí pelos 206 gols marcados com a camisa do Coringão e principalmente por ter nos dado alegria em cima do Palmeiras, todos os gols que você fez em cima dos caras. Marcelinho, eu gostaria de fazer desculpa aí os demais, eu sou vixe, ouvinte assíduo do Estádio 97, curto pra caramba, acho sensacional. É, gostaria que você mandasse um abraço pro meu irmão que tá escutando você e ele que começou me levando pro estádio lá em 92. Qual o nome dele? É o 92. Wagner, taxista, tá na correria aí, tá aguardando o seu alô aí. Ô Wagner, taxista, um abraço aí pra você. Faz um preço legal aí pra rapaziada, entendeu? A galera tá meia. Não, é o seguinte, Bandeira 3, faz bandeira 3. Desculpa te cortar, eu sobro, é o seguinte. Bandeira meia. Tá 17h30 às 20, ele tá escutando o Estádio 97. O cliente reclamou, pega outro táxi. Valeu, Wagner. Um abraço, meu irmão. Um abraço pra você também, Alexandre. Obrigado. Ô Sombra, eu tenho como participar do camarote lá amanhã. Claro, safadinho. Claro, diga aí, qual é a frase? É, eu quero participar do camarote Estádio 97. Camarote móvel do Estádio 97. Camarote móvel do Estádio 97. Você vai estar com a gente amanhã, 9 da manhã, lá no parque. Se quiser chegar mais cedo, pode chegar também, é claro. Por favor. Tem aquele café da manhã bacana, aquele bolo, aquele café, aquele sanduba, aquelas pipocas e ioki. Ah, maravilhoso. Que delícia, maravilhoso, hein? Ó, amanhã, 9 da manhã, lá portão 10 do Parque do Ibirapuera, tá bom? Vou chegar lá, hein? vou chegar. É, e todo dia é dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Ô, Marcão, dá uma moral aí, mandei um Twitter pra você aí da foto do, Marcão, do parceiro tá aqui, do seu lado. Tá aqui, ó. Aí, fala aí, ó. Desculpa aí, mano. Fala aí. Mandou o Twitter aí. Essa foto que ele tem, o vídeo que tá no ar. Ah, show de bola. É isso mesmo, mano. Olha aí, que legal. Olha aí. Valeu, Alexandre. Ah, obrigado, né? É isso mesmo. Show de bola. Hein? Tá no relógio, né? No relógio, aí, ó. Boa, cara. Valeu. É nóis. Show de bola. Valeu, mano. Tá bom? Valeu. Valeu, cara. Até amanhã, então, meu. Mano, obrigadão a todos aí. Marcelinho, satisfação total. Prazer, irmão. Falar com vocês aí. Manda abraço pro Wagner lá. Valeu. Tá certo. Até amanhã, rapaz. Até amanhã, meu. Valeu, Alexandre. Valeu. Valeu. Vamos lá, segundo ouvinte, no momento sem parar, aqui você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? Viaje, estacione, abasteça sem perder tempo, sem parar sua vida no seu tempo. Toca Manco! A Manco! Alô? Alô? Quem fala? Renato. Renato do que, Renato? Renato José de Oliveira. Quantos anos, Renato? 3.7. RG, 3.7 hoje. Renato José de Oliveira? É verdade. Velhinho, você não tem apelido, não, velho? Preguiça, o RG. Preguiça. Como é que é? Preguiça. Meu apelido é preguiça. Tiriça. Tiriça? Não, preguiça. Preguiça. Ah, preguiça. É preguiçoso. É o bicho preguiça, ele. Isso, esse mesmo. É esse mesmo? Sim. Olha, então vai, vai cortar a unha, velho. Porque, ó, vou te falar, hein? Bicho preguiça com esse tamanho de unha aí não dá, hein? Sensacional, mandou bem. Até que vi. Vai cortar a unha. Oh, velho, qual que é o bairro que você mora? É Jardim Alto da Boa Vista. Alto da Boa Vista. Daí não precisa nem binóculo, né, velho? Aí sim, RG. É impossível, viu? E de binóculo a RG entende, hein? Opa. Ah, entende. Oh. Verdade. Qual que é o time que você torce, meu velho? Aqui é Corinthians! Aí, Marcelinho! Marcelinho! Que é isso? Sozinho no carro, caramba! Vocês me abandonaram! Tá doido? Ô, preguiça, mas preguiçoso mesmo, hein, mano? Ficou no vácuo, hein, Veloso? Ô, Marcelinho, você contou uma história bacana, bonita e tal. O seu pai, ele tá vivo ainda? Tá, tem 80 anos de idade. Então ele viu tua trajetória, né? Tudinho, cara. E ele torce pro Flamengo? Não, ele é botafoguense. É mesmo? Ah, ele é botafoguense? Tá brincando. Assido, coitado, total, total. Nunca comemorou nada. Mesmo, é que nem santista, é raridade. Ah, né? Meu pai é botafoguense. Difícil mesmo. Doido, eu acho que o último título foi 95 brasileiro e o Carioca de 89 lá. Só. Não, Botafogo. Mas ele é surreal, porque ele tem 80 anos, né? Então. Aí viu tudo, viu Didi, Garrincha, viu tudo. Caramba, ele viu só. Ô, preguiça! Diga aí! Tem pergunta? Tem alguma coisa pra falar pro Marcelinho? Puta, o Marcelinho é puta, o maior ídolo, assim, pra quem tem 37 anos, acho que ele é um dos maiores do Corinthians, assim, é emocionante falar, consegui ligar aí no dia que ele tá aí, meu, muito legal mesmo, brigadão aí, Marcelinho, você é o cara, mano. Valeu, Renato. E Renato Preguiça, obrigado pelo carinho, pelas palavras aí, irmão. Obrigado mesmo. E ainda mais um dia aí que teve grandes jogadores aí do Corinthians estavam aí essa semana aí, né, meu? Já teve o Zé Maria, né? Teve aí. Zé Maria esteve aqui, Vladimir esteve aqui. Vladimir, vovô, aí aparece você, mano. Você é louco. Tá louco. A gente tá tentando trazer também o grande ídolo do Corinthians, o Sandro Meirahit, também tá pra vir aqui. Anderson Daronco, só que a gente não consegue. Vamos esses tentar ídolos, trazer, né? Esses ídolos do Corinthians aí. Não, você queria o Clodovil, né, mano? Clodovil, né, Marcão? Marcelinho, você é ignorante, mano. Só com o juiz. Entrou com os dois pés no Marcão. O Clodovil já faleceu, hein? Boa, preguiça! Ô, Marcelinho, algum juiz pegava muito no teu pé, Marcelo? Pô, o Márcio Rezende era chato. O Godoy era o melhor de todos. E o Godoy... O Godoy. Não é verdade, você ia tentar reclamar. Ele falava, pô, não tá jogando porra nenhuma, a torcida vai te vai se vier no meu pé. Aí já te quebrava. Eu lembro, o Evaí foi reclamar, lembra do pênalti do Castrilho? Ah, sei. E ele sei. Falou assim, porra, o Evaí quer reclamar? É a dúzia de gato pingado, nem pressão tem. Você quer que eu volte? Você tá doido? Desse jeito ele falou. Oh, e o Bosquilha, você já apitou o jogo teu? Do Cid Vanderlei Gomes. Nossa, esse daí também, esse era rapaz, doidão também, né? Se você ia falar, era amarelo total. É. Ah, falou, meu. O do Cid era bravo demais. Era embaçado. Né? E quem foi o jogador que falou pra gente aqui, das antigas aí, que falou que ele... Uma vez tava reclamando e sacou uma bolinha do bolso, falou, ó, joga um pouco mais de boxe, sua bolinha tá desse tamanho. Quem que foi? Foi o Vladimir que falou? Será que foi o Vladimir? Não, lembro. Se eu não me engano... O Godoy, hein? O Godoy que fez isso aí. Não, foi o Vídeo que fez. Vídeo. Quem falou isso, se eu não me engano, foi... Não foi o André, rapaz, o lateral? André. Acho que foi, será? Será que foi o André? André Luiz. André, acho que foi. Foi ele mesmo. Foi o Zé Elias que falou. Boa. Bom demais. Preguiça, palpite pra amanhã, cara. Brasil e Costa Rica, Bolinha Preguiça. Nossa, Sombra, eu acho que vai ser uns 2-0 no máximo, viu, meu? Tá certo. Tá. O Marcelinho, eu queria aquele... um gol que eu lembro que ele fez, cara. Quase do meio da rua contra o Vasco. Isso, a abertura do Campeonato Brasileiro de 98 no Maracanã. A bola não fazia essas curvas igual hoje em dia. Eu fiz até as pazes lá com o Pogeto, o amigão. É verdade, é verdade. Fui lá dar um abraço no Pogeto e o Vampeta. Pô, vai a merda. Foi um puta do golaço aqui. Preguiça. O Vampeta falou, ah, tá. Sacanagem, pedi. Ô, Preguiça, é uma falta que ele cobra, que a bola vai vindo pra direita, o goleiro dá o passe, a bola muda, muda o lugar que tá indo, volta pro outro lado. É inacreditável, cara. Mas aquela do Veloso é melhor, né? Eu lembro, uma vez eu assistindo o jogo do Santos. Ah, tá engraçadinho. Eu fui assistir um São Paulo e Vasco no Morumbi, e eu sempre gostei de assistir ou atrás do gol, ou na linha de fundo, assim, né? Junto à linha de fundo, e o Marcelinho cobrando o escanteio pelo Vasco, cara, é um drama. Uma curva. A bola parece uma serpente, cara. Mesmo pelo lado direito, né, Sombra? Aquele três dedos que a bola vem em cima do goleiro e bate no gol. Não, era complicado. E qual foi o Mas tem um lance engraçado. Eu jogando pelo Brasiliense. Mais fez gol aí, eu... pessoal. Oi? Você contra tem número, quem? Marcelinho? Qual time que contra ele quem mais, que mais fez gol? Você tem essa conta, Marcelo? Qual é o seu favorito? Palmeiras, acho que foi o final. Palmeiras, se não for agora, é. Se não for agora, é. Vai sim, vai sair no UOL, vai sair no UOL. Não, ó, engraçado, ó. Jogando, ó. Eu pelo Brasiliense contra o Palmeiras, no Parque Antártico, que antigamente era o Parque Antártico, 2005. Aí eu tinha cabelão, né, cara? Eu entrei na torcida, tá de peruca. Pô, fiquei puto, mas puto. Eu matei esse canteiro, Marcão, tá de peruca. Se eu tivesse uma maquininha na hora, no intervalo, eu falei, pega a porra da tesoura e corta. Mas aí eu comecei a dar um trabalhinho, né? Deu. Mas fez gol, deu. Meu irmão, acho que eu concentrei todos os anos que eu fazia os gols de falta, eu acho que eu botei naquele jogo. Falei, agora os caras vão sofrer. Até do meio de campo de longe. Olha os caras, vai chutar o peruca. Muito bom. Maluco, mano. Ô, Preguiça. Cada uma de torcida. Mas é legal, né? Cara, fantástico. Um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Você vai querer acompanhar o jogo do Brasil amanhã no camarote móvel do Estádio 97? Eu vou estar trabalhando, Sombra. Infelizmente. Infelizmente você vai estar trabalhando. O que tem de nego desempregado? Felizmente você está trabalhando. Me ajuda aí no merchan aí. Vamos lá. Dia de clássico no McDonald's. Pô, não precisa nem de ajuda. Já ganhou um par de vouchers da Mac Oferta. Macro. No macro eu posso macro comprar. Eu posso sim. Com todos os cartões de crédito e débito? E pagar com qualquer cartão de crédito. Como você acertou a essência, você já ganhou um kit do Macro com os produtos das marcas próprias. Parabéns, viu? E do Obra Max, eu não sei, cara, esqueci. O primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. O primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Boa! Então, olha, você concorre amanhã. Aí ou acabou? Não, agora acabou. Tá bom. Ó. Amanhã você concorre a um kit de ferramentas da Obra Max, que é sensacional. Tá bom, Preguiça? Beleza. Valeu, obrigado, Marcelinho. Você é o cara. Valeu, irmão. Obrigado pelo carinho, parceiro. Você é um cara que cobre falta igual você no Brasil, cara. Eu acho que não vai morrer o futebol e não aparece, viu? Vamos torcer pra aparecer. Isso aí. Você só não tem preguiça pra ganhar presente, né? É nós, RG. É nós. É nós. Tamo junto. Together, velho. Valeu, Preguiça. Chupa, Domênico. Traz tua irmã que a gente dá um tapa. Frouxa. Vamos lá. Tchau. Terceiro ouvinte no momento sem parar aqui. O oferecimento de sem parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar sua vida no seu tempo. Amanco, cadê você? Amanco! Alô? Alô? Quem fala? Roberto. Roberto, o que, Roberto? Roberto Richard Teixeira. Quantos anos, Roberto? 46. RG. Sim. 4.6, hein? Sim. E aí? E aí que eu não quero o Richard nesse programa aqui. Ah, hein? Mas é sensacional. Já vou avisando, hein? Não. Já vou avisando. Salvando a hora, RG. Nós, together, velho. E o bairro? Eu moro em São Bernardo, Riacho Grande. Ó, oh, Riacho Grande. Riacho Grande. Conhece? Claro. O Domênico casou no Riacho Grande. Casei e faço muitos casamentos. Uma grande festa, um festança. Dodô faz muita festa aqui na Riacho. Faço muita festa aí. Faz também. Marcelinho, quando você conta a piada pra ele, fala assim, eu riacho de rir. Ah, não. Não, só que o Riacho de rir. Mas aí tá mole. É, hoje tá impossível, velho. Ai, ai. Ó, velho time, hein? São Paulo. Ô Roberto, no começo do programa a gente tava falando do Cueva aqui, cara, mas uma preocupação que o São Paulino também vai ter pós-Copa aí é se o Aguirre vai ficar até o final do ano. Hoje ele deu uma entrevista aí falando que ele cumpre o contrato dele com o São Paulo até o final do ano. Você acha que o Aguirre tem algum, vamos dizer assim, plano de continuar no São Paulo até o final do contrato, ou você acha que após a Copa do Mundo, de repente, ele pode assumir a seleção do Uruguai? Olha, Marcão, eu torço pra que ele fique, viu, cara? O trabalho dele acho que tá sendo legal, acho que a gente tem chance aí de dar uma melhorada aí nesse time nosso. Ô, Marcão, só diga. Voltando no assunto que você tinha comentado, que o Independiente tava interessado, possivelmente, mas não tinha bala. No Cueva. Ah, o Mota trouxe a informação só, aí. Só que a gente não pode esquecer, cara, que eles venderam o Ezequiel Barco. Eles, mas o Mota trouxe a informação de que a multa do Cueva é 40 milhões de euros. Chega aí, perto? Ah, não, não, aí não. Não, mas é lógico, gente. Claro, é lógico que, não é que o São que Paulo não pago, vai vender, né, pela multa, porque nunca alguém vai entender, vai chegar num valor desse, né? É. Mas é que eu digo São assim, Paulo, ó, olha, se pintar lá com 10 milhãozinho de euros, já. Então, tá... foi 18, se eu não me engano, do Ezequiel Barco. Se ele tivesse arrebentado. De repente vai saber. Se ele tivesse arrebentado, de repente, né? Agora ele vai jogar um terceiro jogo que não cheira nem olha, fede. Também tem que ver o seguinte: às vezes é ruim pra Copa, mas é bom para a Arábia. Ah, sim. Ah, será que um Carilli aí vai fazer essa pra Deus ver aí? Mano? Não acho que o Carilli não. É. Acho que o Carilli não. Carilli, não vai ser muito tão bonzinho ele... assim, né? Não, Carilli não. Carilli não, porque ele sabe aí, né? Ele quer jogador que nem o Marcos Guilherme, voluntário. Né? Mas não tem outro time lá concorrente também, né? Tá tem. Montando. Então, tem. É, o Al Ittihad, né? Tem o sempre uma... tá na Al-Qaeda. Tem sempre, no mínimo, uma segunda divisão da China. O Al-Qaeda, né? O Al-Qaeda. Al-Qaeda. Ô, Roberto, seleção brasileira amanhã. 9 da manhã, eu quero o seu palpite para Brasil e Costa Rica. Cara, vamos torcer, vamos ser otimista aí. Uns 3-1 aí tá bom, né? 3-0, vai, é o que eu pus no bolão, por favor. 3-1, 3-1. Como você é tricolor também, vamos no seu aí. 3-0. Vamos no seu, Neymar. Vai, ele vai, ele gosta. Vamos no seu, vamos no seu, vamos no seu. Ô, Marcão, bichona, hein? Diga aí, Sombra. O Aguirre disse que tá feliz no São Paulo, eu só espero que não ofereçam 2 caminhões de felicidade pra ele, né? Pra ele, né? Não. Essa é a 100, hein? Cara, mas a seleção, a Federação Uruguaia, aliás, ela tá meio quebrada, né? Tá que nem a AFA lá da Argentina lá. Eu não sei se os caras bancariam, de repente, um salário monstruoso pra... É que assim... Mas ele não ganha um salário monstruoso aqui também. Ah, mas eu acho que vale a pena, de repente, o São Paulo, né, mano, dar aquela... Mas é seleção, né? Mas ficar então... pra nós, né, trocar o São Paulo pela seleção uruguaia não tem nada a ver, né? Vai dar um passo de Deus, atrás, né, na carreira, né, irmão? Exatamente. De brincadeira. Vai, brincalhão. O cara é uruguaio, sonho do cara é chegar numa seleção e vocês estão falando que trocar o São Paulo... Para de falar bobagem, velho. Fala com o coração, fala com como é que funciona a coisa. Peraí. Ele é torcedor, tem que falar com a emoção mesmo. É, lógico, não. Se ele é torcedor, ele quer treinar a seleção do país dele, está louco? Não, mas o ouvinte tem que falar o que ele quiser. Ele fala o que ele quiser, mas a gente não é obrigado a ouvir isso. Eu quero ouvir de novo. De novo, Roberto, eu quero ouvir de novo. Não é obrigado a ouvir uma bobagem dessa. Eu quero ouvir de novo. Essa de brincadeira, o senhor. Eu quero ouvir de novo. Ô, Roberto, eu queria fazer um parênteses aí, ó. Sim. Desculpa aí te interromper, Marcão. Imagina. É, mas apesar de ser São Paulino roxo, não sou muito fã aí, não gosto muito do Corinthians, mas eu tenho que mandar um abraço pra esse cara que tá do seu lado aí, velho. Monstro, velho. É um cara ele, Marcelinho aí, ele agregou muito pro futebol. Essa história de vida dele aí é show de bola. Assim, é um cara que merece o respeito de todo torcedor brasileiro. Obrigado, meu querido. Obrigado pelas palavras aí, pelo carinho, tá? Obrigado mesmo. Claro. Apesar de não ter jogado no nosso tricolor, né, o Roberto? Exatamente. Mas assim, cara, eu vou te falar, pra mim, cara, em termos de chutar, pra mim foi o maior chutador que eu vi jogar, cara. Porque o Marcelinho Carioca, ele batia falta de peito de pé, de chapa, de três dedos, escanteio. Porra, eu vi um gol que ele pegou de primeira de canhota. Agora, contra o Santos, não foi na Vila? É, Vasco e Santos. Isso. Vasco e Santos. Vou te falar, esse cara é um monstro. Chutando, não, cara, pra mim, em termos de cobrador de falta, acho que o Rogério Ceni e o Marcelinho se equivalem aí, ficam próximos. Depois, Arce e Marcos Assunção. Quais seriam os seus três top 3 aí, vai? De batedor de falta que você viu jogar. Sem dúvida, com todo respeito ao Marcelinho, gosto muito dele também, mas o maior de todos é o Rogério. Isso aí não tem pra ninguém. Marcelinho vem logo em seguida aí, né? Gente, não tem jeito. Isso aí não é uma discussão. Pô, imagina. Isso aí não vai ter. Não tem jeito. Isso é uma discussão que o torcedor vai entrar. Cara, é óbvio que não vai ter. Mas eu vou te falar. Puxar a sardinha pra nós, né, mano? Ok, Rogério. Você tem Neto, Marcelinho, Zico, Ailton Lira, Zenon. Tem muita gente boa. Ô, Marcelinho, muito cobrador de falta. Qual muito. Era o estilo que você mais gostava de bater? De peito, de três dedos, de chapa? Como você gostava mais de bater na bola? Depende de onde. Mas você tinha uma preferência? Ah, de três dedos era bonito. Saía aquele pela S, capacidade, né, da jogada, e a bola pegava cada curva. Ô, Marcelo. Coitado do goleiro, né? Ainda sobre exatamente. Isso, você é um jogador... Não, engraçado que, ó, desculpa, Sombra. Imagina. Vasco e São Paulo, no Morumbi, 2003, teve uma falta de longa distância, e aí o Rogério chegou para a defesa e falou assim, não quero barreira. Ele falou assim, não quero. E aí deixou aberto. E aí eu falei assim, pô, ele realmente está... Confiante. Desafiando, não. Tinha um goleiro que tinha uma tese de que você se baseava pelo quarto homem. Não, mas barreira, ele fez assim, isso? Daquele estilo. O Rogério é um cara maravilhoso, tem todo o meu respeito, um cara sensacional. E aí eu meti em três dedos mesmo, a curva ao contrário, pra pegar ele ao contrapé. E depois eu falei com ele, eu falei, pô, você não pediu barreira? Ele falou, rapaz, eu pensei que você não ia acertar dali, não. Eu falei, pô, você não viu o gol de falta de 95 contra o Palmeiras? 98 contra o Vasco? Aí ele falou assim, mas aí você já tava com 34 anos. Eu falei, pô, mas a gente tá com a perninha boa ainda. Sou que nem vinho, né? Cada vez com melhor. Ô, Marcelo, legal. Você calça 38, não é isso? Não, a chuteira era 36, mas o tênis é 37, mas vou avisar os navegantes que as aprendas enganam ainda mais. Curtinho. Ah, tá. Não, mas eu tenho uma notícia boa aqui até pra falar, e tô até falando com a pessoa aqui no... Você fez no... Não, é ruim, aqui é crítico. Não é verdade, uma coisa que tá me deixando extremamente feliz, e eu não iria nem dar essa notícia, mas... eu recebi uma ligação do Corinthians, né, do André Negão, né, que é o vice-presidente, e através do Andrés também. E eu queria até mandar um abraço pro Kiko, que é o gestor da Arena. E porque, assim, futebol não é grana, o reconhecimento, gratidão não tem preço. E aí me comunicaram, né, me ligaram semana passada, não falei em lugar nenhum isso. Me falaram, né? André Negão me ligou e falou, Marcelinho, nós vamos fazer um busto pra você. No Corinthians ou na Arena. Vai vir aqui semana que vem, nós vamos conversar. Então legal, vou lá semana, hein, que vem. Vai ser feito no final desse mês. Né? Então uma coisa que me deixa extremamente feliz, porque eu não sou hipócrita. Eu cheguei no dia 23 de dezembro de 93 no Corinthians e falei pro Roberto Olívio, falei, eu vim pra fazer história nesse lugar. E a cada ano eu lutava, lógico, não conquistei nada sozinho, com meus companheiros, com os treinadores que me comandaram, né? Mas, assim, chegava lá no centro de treinamento, aí tem cinco campos, é nome de cada um em cada campo. Aí você não vê o seu. Aí você não vê, né? E aí, brilhantemente, o Andrés falou pro André Negão e me ligaram e falaram, você vai ter o seu busto ou no Corinthians ou lá na Arena. Parabéns. Então, isso eu me senti extremamente feliz e queria dar essa legal, notícia. Aí. E com certeza... Né, o Claudinho e a Paty ali do Bergamini estão vibrando também, junto com o Gercinho também. São as pessoas que torcem e lutam comigo também. Boa! Parabéns! Obrigado. Boa. Roberto, um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Você vai querer ir no camarote móvel do estádio? Vou sim, Sombra. Com boa. Cerveja, RZ. Então senta! Diga a frase, diga a frase! Eu quero ir no camarote móvel do estádio 97. Eita, amanhã 9 da manhã, tamo junto lá, hein, assistindo o jogo. Aí você vai ver a loucura do Domênico, hein? Maravilha. Aí, tem o Mechan aí? Tem, manda. Então, vamos lá, todo dia a dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Maravilha, Sombra. Falou? Valeu, Roberto. Falou, um abraço pra vocês e parabéns pelo programa. Acompanho vocês há vários anos já. Falou, Robertão. Da outra rádio aí, parabéns. Muito bom. Show de bola vocês. Obrigado pelas palavras, Roberto. Valeu, fera. Obrigado pelas palavras. Esse foi o Momento Sem Parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo, fazer o que quiser na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar, sem parar sua vida no seu tempo. Ô, Sombra, deixa eu fazer uma pergunta pro Marcelinho. Sim. Você falou do Tele, né? Sim. E o Tele pegava o Cafu e ficava, depois do treino, ficava fazendo ele chutar bola, né? É, o cruzamento. Cruzamento. Ele fez isso com você também em relação à falta? Fez, das faltas. Depois do treinamento, você também ficava lá? É, ele gostava sempre de bater de três dedos de peito de pé, né? Ele não gostava muito que chegasse na linha de fundo e fizesse o arco. Ele queria que fizesse como se fosse pé de pé, que pega mais direção, né? Fazia isso direto. E mandava a gente chegar 2 horas antes. Ah, boa. Bacana. Obrigado, Marcelinho. Legal, obrigado a você. Ah, parece meu começo de história também na vida sexual, né, Ovira? Onde foi, mano? Ah, eu pegava lá a Edjane lá da minha rua, também ficava fazendo cruzar toda hora. Inclusive, tem mais semelhança. Mas você chegava 2 horas antes? Inclusive, no caso, no começo, em 5 minutos, eu resolvi o serviço. É, inclusive, tem mais semelhanças na vida do Marcelinho com o Marcão. É, Marcão também vem de origem humilde e na rua dele também só tinham 2 pessoas com condições financeiras, que era um advogado, pai de um amigo dele, e o pai de um menino que ele gostava. Vá pro inferno. Aliás, o começo da história do Marcelinho é muito parecida com a minha também no futebol, também. Quando o treinador do Flamengo e de Guarulhos me dispensou. Aí, é verdade. Não, você não vai estar falando sério. Tomei bota, meu irmão continuou lá, ele me dispensou aquele sem vergonha. Mas eu falei pra ele, um dia vocês vão ouvir falar de mim. Tô esperando até hoje. Dodô, manda o recado do macro, Dodô. Meus amigos, olha só, se você tem um comércio pequeno, um café, uma hamburgueria ou quer economizar para sua casa e está procurando um parceiro de verdade, o seu parceiro é o Macro Atacadista. O Macro Atacadista tem tudo para ajudar você a fazer acontecer, produtos de qualidade, grande variedade, preço baixo sempre. Porque no Macro Atacadista todo mundo pode sim, é só entrar e comprar. São 74 lojas em todo o Brasil. Entre no site macro.com.br e encontre o Macro Atacadista mais perto de você. E aproveite a novidade, agora aceitamos todos os cartões de crédito das principais bandeiras. Consulte nossa equipe de atendimento ao cliente. Comprar barato no Macro, você pode sim! Estádio 97, também no oferecimento de Yoki. Como você torce, não importa. Se tem torcida, tem pipoca Yoki. Viva o seu futebol! McDonald's, os sanduíches campeões voltaram pro McDonald's. Todo dia um sanduíche campeão diferente. Prepara! Também o oferecimento de Chevrolet. Lugar de pneu é na rede Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove. Estádio 97, que também tem um oferecimento da ESEG. E aí, cara, você já sabe o que você vai fazer do seu futuro? Olha, as opções de faculdade são inúmeras. Você tem que saber escolher a certa. É necessário você saber muito bem os diferenciais e o desempenho nas avaliações oficiais do MEC. A ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, tem a força do ensino do Grupo Etapa e obteve a maior nota do Brasil em administração e também a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. E são inúmeros os diferenciais que você vai encontrar na ESEG. Lá tem núcleo de empreendedorismo, eles têm lá o Laboratório de Inovação Tecnológica, tem aí simulação de processos seletivos, você tem atendimento individual, direto com o professor. Todo esse suporte faz com que os alunos da ESEG obtenham altos índices de empregabilidade e uma formação realmente forte. O mercado reconhece isso. Nossos alunos estão nas principais empresas do Brasil e são atuando tanto dentro quanto fora do país. E agora, para o segundo semestre, a ESEG está com condições especiais para os cursos de administração, engenharia de produção e engenharia de computação. Inscreva-se já no vestibular da ESEG, eseg.edu.br, ou utilize sua nota do Enem. ESEG, formando o melhor em você. Estádio 97, também no oferecimento da Yoki. Como você torce, não importa. Se tem torcida, tem pipoca Yoki. Viva o seu futebol. Macro, no Macro todo mundo pode comprar. Sim, Macro, seu melhor parceiro. E Dorflex, dor nas costas, Dorflex está com você. Dorflex é analgésico e relaxante muscular. É dipirona, orfenadrina e cafeína. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Temos mensagens aqui, gravações, são os corneteiros do estádio. Corneteiros do estádio 97. Fala galera do estádio, beleza? Pô, eu tô ouvindo aqui no rádio, cara, tô rachando o bico com as histórias do Marcelinho Carioca, meu. Meu nome é Rodrigo Molina, sou corintiano. Pô, queria fazer uma pergunta aí pro Marcelinho, de um jogo aí que ele entrou com uma faixa. Deus te, me abençoe, alguma coisa assim, o Júnior Baiano também. Logo antes de começar o jogo, os dois se abraçaram, se beijaram. Começa o jogo. Primeira bola esticada pro Marcelinho na linha de fundo. Pô, o Júnior Baiano, uma vez, deu uma voadora, mano. O Kleber. Puta, foi engraçado demais. Comenta essa aí, Marcelinho. Foi lá no Morumbi, hein? Abraço a todos. Ô, Rodrigo, foi o Kleber, Corinthians e Palmeiras, exatamente. Gente, o Klebão, a gente se abraçando e o cara. Ele me jogou na placa. Eu olhei pra ele e falei. E aí descontei em 95 nele. Só que eu bati e saí fora, corri. Olha aí, tem mais, Klebão, né? Mais mensagens aqui, nossa, ó. Mais mensagens. O problema é que vocês levaram o Marcelinho Carioca aí. E o Marcelinho Carioca é polêmico. Ele fez de propósito pra causar polêmica. Ele ama o Neymar. Aqui quem fala é o Max DMN. Salve, rapaziada. Ô, Ale, toma um pouco de maracujá. Ô, mano, você também, toma um maracujá aí quando você voltar da Rússia, aquele rolezinho que vocês dois sempre dão, que eu tô ligado. Beijo no coração. Marcelinho, tamo junto. Fizemos um evento de uma marca famosa aí há pouco tempo atrás e eu te conheci pessoalmente. Nós estamos da mesma altura, hein? 1,68. Você é louco. Tamo junto, irmão. É o Max DMN, né, meu? Puta, gente boa pra caramba, Max. Um abraço. Tem 1,69,5, mano. Aí, ó, mudou tudo agora. Longe, abraço, né? Max. Nossa, você é muito baixo. Você tem quanto sua sombra? 1,63. Vamos lá, mais uma cornetada. Você tem quanto sua sombra? 1,63. Vamos lá, mais uma cornetada. Boa noite, amigos. Aqui é o Denis, corintiano de Mauá. Queria fazer uma pergunta pro Marcelinho Carioca aí. Primeiramente, agradecer ele tudo que ele fez pelo nosso timão aí. Caso ele recebesse um convite para ser presidente do Corinthians ou dirigir o time do Corinthians, se ele aceitaria. Um abraço. Vai, Corinthians. Rapaz, complicado isso. Não presidente sei. Precisa primeiro passar por uma série. Não, tem que ser conselheiro, tem que ser sócio, eu não sou. Mas não sei, não posso dizer se é um treinador, você nunca pediu, nunca pensou em ser, Marcelinho? Ah, não, treinador? Eu ia ficar, ficar na concentração de novo. Né? E diretor de futebol, Marcelinho? Acho que de repente fazer parte da comissão, sei lá. Ajudar os caras a bater a faltinha ali. Então, também. Isso aí é uma coisa. Treinador de goleiro, só que treinador de falta. Treinador de falta. Isso é uma boa, hein? Específico ali seria o clube que a gente ama, sei lá. Vamos ver. Acho legal, boa ideia. Você não trabalharia como treinador de cobranças de faltas em outros clubes? Poderia ser. É, porque aí é profissão, né? Mas eu acho que, assim... É que a imagem dele é muito... Não, no esporte, assim, hoje a gente cuida do nosso hotel do interior de São Paulo e tomo forte com o Instituto Marcelinho Carioca, então tô com a vida muito corrida. Não sei se valeria a pena largar tudo pra ficar ali intensamente, porque futebol você tem que viver intensamente. Né? Sim, tá certo. Sim. Olha aqui, tem mais uma mensagem. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cabral, taxista, Vila Alpina, São Paulo, sou Verdão. Mas vamos falar a verdade, hein, Marcelinho Carioca? Eu sempre tive medo, hein, de assistir Palmeiras e Corinthians, Pacaembu, no Palestra. Sempre deu medo quando você ia bater um escanteio e falta. Parabéns, você é um especialista mesmo, hein? A pena que você não chegou a jogar no Palmeiras, mas ia ser excelente. Parabéns, Marcelinho. Um abraço. Valeu, Cabral. Obrigado pelo carinho aí. E esse medo do Domênico também tinha. Obrigado. O Domênico usava a fralda, toda a falta do Palmeiras. Tinha, mas aí chegou um momento que ele me deu uma maior alegria. Atiça ele fala! É, porque essa aí foi a minha maior alegria. Mas que adianta, depois passou vergonha contra o Manchester. Não, mas aí é um problema nosso, aí nós chegamos, né? E outra, não foi esse ano. Dá não, uma foi outro ano. Ah, ele perdeu pro Boca esse ano. Mas aí tem sempre, atualizada. Mas tem sempre Marcão, que lembrar. Marcão, mas dá uma atualizada, tá? Beleza? Perdeu pro Boca. Não foi mancha. Como foi eu vibrei. Boca. O que nós tiramos... Não, acho que eu perdi o pênalti. A culpa tava em mim, cara. E o Riquelme, que jogou o Riquelme naquele porra jogo. Demais, Riquelme. Ah, mas aquele jogo meteram a mão no Palmeiras. Ah, pra variar. Ah, mas foi? O Baldo Aquino. Você sempre muito radical contra os árbitros. Eu sou radical, é verdade. Estádio 97, tem oferecimento de Yoki. Como você torce, não importa. Se tem torcida, tem pipoca Yoki. Viva o seu futebol. Dorflex. Dor nas costas? Dorflex está com você. Dorflex é analgésico e relaxante muscular. É dipirona, orfenadrina e cafeína. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha o Dodô falando bonito agora. Muito. Da Chevrolet, hein, Dodô? É, rapaz, você sabe que eu adoro o meu trabalho, né? Mas olha, claro. Eu também comemoro a chegada das minhas férias, né? Que nem todo mundo, olha. Mas só que antes de pegar a estrada, atenção, você que vai tirar férias, é importante a gente aí se preparar, né? Fazer a manutenção do carro, hein? Nessas horas, a revisão de férias do serviço Chevrolet é tudo que você precisa. E olha, não importa se você vai pro campo, pra cidade, pra praia, para fazer bonito e viajar com toda tranquilidade, passe antes em uma concessionária Chevrolet. Além do melhor serviço e atendimento, a Chevrolet tem uma condição especial para você. Revisão com preço fixo de 10 mil quilômetros para Onix e Prisma em 4 vezes de R$ 55,00, viu só? É, meu amigo, a revisão Chevrolet não é nenhuma caixinha de surpresas e você só tem a ganhar, hein? Por tudo isso, a rede Chevrolet foi eleita pelo terceiro ano consecutivo o melhor serviço de São Paulo. É uma goleada na concorrência, hein? Então, antes de viajar, meu amigo, olha, faça a revisão de férias no serviço Chevrolet. Agende, acompanhe e comprove. É Chevrolet! Ó, gente, a gente só tem que agradecer muito a presença do Marcelinho. Ah, Marcelinho! Marcelinho! Marcelinho! Marcelinho! Muito legal, Marcelo. Puta, show de bola, mandou, meu. Bem demais, eu, Marcelo. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês, de deixar o sensacionalismo de lado e passar toda a informação. A galera que tá ligadinha lá no Buraco do Tatu, né, mandando um alô. O Rafael também, palmeirense, igual o Domênico. Né, que é parceiro nosso também ali do Jassana. Obrigado mesmo. Um carinho especial com todos vocês aqui. E eu vou falar uma coisa, meu. Essa porra do meu celular não para. Não para. Vai no programa de TV. Véio. E tudo que é lugar... Aí toca ali 6 vezes, 7 vezes. Agora é nego ligando, manda abraço pra mim, pô. Não tô no programa da Xuxa, não, caralho. É isso aí, Marcelo. Apareceu o Aguila, pô. Legal, de bola, Marcelo, obrigado. Muito parabéns. Obrigado, viu? Um beijo no coração de todos vocês. Ô, Sombra. Sucesso nos seus empreendimentos. Obrigado. Boa sorte, viu, cara? Oi, dá uns negócios pra nós no hotel lá, uns descontos, hein? Atibaia Seven Resort. Como corintiano, eu queria pedir uma última coisa, cara. Assim, pra guardar no coração, não. Um último aí, chupa petinha. Domênico. Ah. Vai lá, Marcelinho. Último chupa Domênico. Uma galera tá pedindo aqui em peso, em massa. Por favor, Marcelinho. Domênico. Marcelinho. Com todo o respeito, Domênico. Não, verdade. Vai, Domênico. Churrasco, vai, eu Domênico. Domênico, um pedido meu de coração. Vou arrumar pra você depois do capilotão pra crescer o... É um capilotão? Capilotão antigo. Olha isso, é velho. Não, mas é, mas você, mas não sou piloto de... Chupa, Domênico! Marcelinho, vai chegar com o chope ainda do Kiko, chope vendo do Soft B ainda. Sim. Pra mandar pra eles aqui, hein, Kiko? Pra mandar. Bangou caro, pode ir mandando. Boa. Beleza? Muito bem. Valeu, Marcelo. Muito obrigado, hein? Valeu, Marcelinho. Bom demais, gente. Bom demais. Obrigado, Marcelo Lima. Também, sempre aí na assessoria do Estádio 97. Valeu, Marcelo. Mandar um abraço aqui, ó, pro Doni. O Doni que tirou uma foto com você aqui, acabou de mandar pra mim aqui. O Doni, gente boa, um parceiraço, goleiro, amigo aí nosso aí. O Doni. Não, né? Goleiro, não. Doni, um abraço pra você, meu velho. É o Doni Littieri? Eu quero mandar um abração também pro Fábio Pita. Um abraço pro Doni Littieri também. Eu quero mandar um abração também, Sombra, pro Fábio Pita e pra Gi, que estão indo pra Rússia assistir a Copa. É. Marcelinho, a Gi tá pedindo um beijo. Gi, um coraçãozinho pra você, um beijo lindo pra você, Gi. E a Mayra Veras tá pedindo pra você mandar um beijo pra ela, apaixonada por você. Mayra, linda, querida. Nossa. Um beijo, amor. Um beijo, amor. Tô saindo agora daqui. E o Pita comprou ingresso de todos os jogos da Argentina da segunda fase. Ele é muito sortudo. Pelo amor de Deus, hein, Pita? Ele é muito sortudo. É, como diria o Maradona, boa parece. Boa viagem, morcego. Como diria o Maradona, parece que o sonho da Argentina virou pó, né? Virou pó. Ai, ai, ai.